sua com juiz é ganhar. Só dou moral quando for primordial. Chega 5:30, não botei a ouvir as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! Tá no ar Estádio 97 aqui na Energia. Oferecimento de Bozano, jeito de garoto. Cuidado de homem! BV Financeira, o crédito que você precisa está na BV. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Esser, construindo com valor. Pizza Hut, só Pizza Hut é Pizza Hut. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia 97. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Opa. Ah, boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Energia. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Opa, boa aí. Tarde. É tão legal uma segunda-feira com esse tempinho agradável, gostoso. Credo. Eu vou dar uma dica. Tranquila. Olha, o programa tá começando agora, dá tempo. Credo. Não precisa trazer comida hoje. Vocês poderiam trazer chocolate quente. Credo. Hoje era um bom dia, né? Pra alguém pode de chuva. É bom, hein? Alguém aqui embaixo. Mas chocolate tem... quente é bom lá ou de Monte Verde. Aqui... Ah, tudo bem. É, mas aqui é, você é, não é, Monte Verde. Monte Verde. Monte Verde é o que o cavalo faz na rua. Deixa eu só terminar. Deixa eu só terminar o pedido. Monte Verde é style. Deixa só terminar o pedido. Olha, aqui embaixo, a coisa de 7,30 metros da rádio, é uma famosa cafeteria aí. Você pode passar a comprar aqui, nós estamos em 9 hoje. Não, mas vê quem conta de fato. Ah, o mano não quer, porque ele só de Monte Verde. Não, mas chocolate quente. Só de Monte Verde. Não, você não quer. Então eu sou o seu. Você quer? Aceito. Sombra, Bar, o Teles quer? Vambora. Só de Monte Verde. Vambora. Pagani, Matinha, Rudy. Muito bem. RG do meio, então 9. 9. O mano não quer. Cara, é mais fácil o cara comprar a franquia, velho. É mais barato. Né? Chocolate quente custa isso. E se quiser, né? 9 chocolate quente aqui na Paulista. Pode trazer o bullying. Se quiser trazer um pizza pra gente, agradeço também. Aí é que vai. Não importa que. Segunda-feira. Tô feliz na segunda dia pra comer pizza. Todo dia. Pizza é, olha, todo dia. Pizza é legal pra todo dia. No almoço, no jantar, no café da manhã, em qualquer hora, velho. O café da manhã é quando é geladinho. Ah, não, gelada. Nossa, não. Pizza é boa de qualquer jeito, velho. Gelada não. Muito bom. Nova versão da música da Baby Consuelo. Todo dia é dia de pizza. Só uma pergunta pra encerrar esse assunto. Pizza é boa até mofada, cara. Eu adoro. Mofada. Seu Bento. Eu como, mano. 4:45. 4:53 da matina, o senhor chegou, daquele jeito, abriu a geladeira, o que que você põe de recheio na tua pizza? Isso, porque ele tá sempre daquele Nutella. Jeito. Brigadeiro. Nutella. Alcachofra. Alcachofra. Feijoada. Legal com alcaparra, beijo. Alcaparra com Nutella? É, bom demais. Nossa. Pêssego. Ô, seu Bento, é verdade que o senhor e a cabritinha lá vai levar a tocha? Sim, claro. Em São Paulo? Vai estar passando no resort. Ah, é? Lá com ela. A tocha vai passar no resort do estádio? Vai. Você vai vender a tocha? É. Depois você vai vender, que nem o pessoal também. Não. 120k, velho. Só vai passar lá. O homem só passa. Só passa. Tô pensando nisso também, meu. Muito bem, 5:39, esse é o estádio 97. Repita. Oferecimento da Esser. 5:39. Oferecimento da Esser, construindo com valor. Também de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet, conheça o novo Cobalt. Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra é Gol. Vamos às manchetes. Bora, do estádio. Não. Vamos falar das ligações lá de Brasília, que liga e não liga. Vamos falar do time. No Corinthians. É, Bento. Caramba, isso foi mexer no time. As coisas estão voltando pro seu devido lugar, velho. Devagar, mas... Calma. Mas uma vitória ganhar do Sport lá não é fácil, tudo bem que é o Lanterninha. É fácil. Quer saber? Hoje é fácil. Sexta-feira eu falava aqui, ó. Sexta-feira eu falei. Não falei? É. Olha, ó, sexta, domingo o Corinthians é favorito, vai ganhar. Pra compensar o jogo do Vitória da Bahia, que também era pra ter ganho. Porque o começo de tabela do Corinthians é fácil, era um começo fácil, exceção do Grêmio. O Corinthians só pegava a baba. O Sport é o Lanterninha, só tem um ponto. Então tinha que ganhar, sim, jogo fácil. Favorito, sim. E na boa, Bento. Hoje o Ben já falou primeiro. Antes da gente começar a falar do jogo, Bento, que o Corinthians jogou ontem aí às 11 horas da manhã. O negócio é o seguinte, o Corinthians... É o virtual líder do Campeonato Brasileiro. Ah, é verdade. Falando de virtual? Sabe por quê, Domingo? Eu não vejo no time do Grêmio, do Inter ou do Santa Cruz handicap, virtual, mano. Tá certo? Pra poder segurar a ponta do campeonato. Vocês estão ganhando do Grêmio aqui em casa? Que isso? Tá certo? É a força, Motinha. É. É a força. Eu não vejo, tá certo? Por mais que o Corinthians aí tenha tropeçado contra o Grêmio jogando na Arena, ou do vai, vai começar. Eu não vejo força no Grêmio, no Inter e no Santa Cruz pra segurar a ponta do campeonato até o final, velho. O Corinthians ano passado ele conseguiu fazer isso. E de maneira... Foi brilhante. A campanha do Corinthians ano passado no Campeonato Brasileiro, o Corinthians dominou praticamente de ponta a ponta, gente. E o Corinthians, quando assumir a liderança do Campeonato Brasileiro esse ano, tem tudo pra manter até o final. Mas é verdade que o Guilherme foi o nome do jogo? Foi. Ele... Sabe o que acontece? E teve um outro jogador do Corinthians que se destacou também, Benjamin, que foi o Bruno Henrique. O Marquinhos Gabriel fez um golaço. Também. Mas sabe o que acontece? Mas perdeu dois gols que não poderia perder. Nas últimas duas... Que golaço que ele fez, hein? Nas duas últimas partidas... Tenta falar, vai. É, deixa eu correr. Nas últimas duas partidas, o Tite colocou o Guilherme pra jogar na posição de origem dele, como ele jogava no Atlético Mineiro. O Tite tentou colocar o Guilherme no meio de campo, marcando que não é a posição do Guilherme. Os últimos dois jogos, o Guilherme jogou como segundo atacante, jogou pra caramba. No outro ele marcou um golaço e no outro ele jogou paca, pô. E deixou de ser teimoso, né, Benja? Aí... Tirou o André e tirou esse time o cabelinho ideal, de tigela lá, pô. Olha, ô, mano, ô... Cabelinho de tigela. É, acertou, pô. Seu Ben, ainda não dá pra dizer, é muito cedo. Lógico. Porque foram dois jogos, né? É, foram os últimos três jogos. Ó, presta atenção. Só teve um jogo difícil. Só teve um jogo difícil. O Corinthians tinha que ter somado... O Corinthians tinha que ter somado aqui... Bom, o Corinthians pegou o Grêmio em casa. Tinha que ganhar. É, em mas casa, tudo bem, mas né? É o Grêmio. É o Grêmio. Empatou. Empatou. Não, mas tinha que ter 10 pontos. Não é o resultado ruim. Tinha que ter 10 pontos, né? Pegou o Vitória da Bahia. 3 que ganhou lá. Porque o Vitória também tá mal paca. Não, 10 pontos. Pegou a Ponte Preta. Tinha que ganhar. Ganhou. Pegou o Sport. Ganhou. Ganhou. Agora, não dá pra saber ainda... Se é o time ideal, porque ganhou dos adversários de fácil. Não, mas é o que o Corinthians tem de melhor hoje. Quarta-feira. Então, é isso que eu quis dizer. É, então, mas não dá pra saber. É um aviso. Apesar que eu ainda sou a favor da volta do Cássio. Quarta-feira. É louco, o Walter salvou a lavoura ontem. Tu jogou bem, pegou muito, hein? Sim, mas eu continuo achando que o Cássio tinha que ser titular. Não, tudo bem. Quarta-feira, o Corinthians também tem que ganhar. Apesar de ser o Santos. Corinthians e Santos, né? Então, olha, apesar de ser o Santos. Que delícia, hein? Mas a CBF mutilou o Santos. Delícia. A CBF mutilou o Santos. O Santos está mutilado nesse brasileiro. Então o Corinthians tem a obrigação de ganhar a quarta. E no fim de semana, se não me falha a memória, o Corinthians pega o Curitiba. É o Curitiba. Porra, que tabela, hein? Então, a tabela. Porque depois vai vir as piabas, hein? Então, mas tudo bem, mas no começo do campeonato, então, Domênico, tem que fazer uma tabela. Ah, e depois é Palmeiras e Corinthians. Então, mas. É. Mas tudo em bem. Em Palmeiras. Tudo bem, mas quando você tem. Baba. Mas quando você tem o começo de campeonato. Que baba, mas quando você tem o começo de tabela. Mas quando você tem o começo de tabela com teoricamente adversários mais fáceis, é muito melhor, meu. Começo do campeonato, meu. Ah, é verdade. Ó, dita regra, velho. Você começa mal. O Santa Cruz talvez não chegue a lugar nenhum, mas certamente todos esses pontos que tá acumulando agora. Lá na frente. Ajuda para não cair. Vai segurar na Série A. No meio da semana tem um clássico de Pernambuco, Santa Cruz e Sport. Legal, hein? Mas, ô Bento, agora é o jogo do Corinthians aí. Quarta-feira. Deve ser o jogo da queda do Oswaldo. O Corinthians, cara, ontem, por mais que ele tenha vencido, o Corinthians apresentou alguns problemas ainda que persistem no time do Corinthians. É, o jogador do Sport acabou acertando logo no começo do jogo uma bola na trave. Você vai falar, a bola na trave é erro. Não altera o placar. Não é acerto. Hein? Até concordo. Não é verdade? Mas o Corinthians em determinados momentos, Benja, o Corinthians ele acaba se expondo quando não deveria se expor. Por mais que o Sport já esteja acostumado a jogar no calor e tudo mais, aí eu vou falar, mas o Corinthians estava se poupando. Concordo. O Corinthians jogou de maneira inteligente. Tanto é que no segundo tempo o Corinthians estava inteiro fisicamente e o Sport estava cansado. Isso foi fundamental para que o Corinthians conseguisse a vitória. Só que o time do Corinthians, ele não pode, volto a falar aqui, não é porque venceu, tá certo? E a gente tem que começar a falar que tá tudo às mil maravilhas. O Corinthians ainda tem defeitos. O Corinthians ainda tem alguns problemas que não pode ter. O Marquinhos Gabriel, por mais que ele tenha marcado um golaço no segundo tempo, o Marquinhos Gabriel teve duas bolas antes de fazer esse gol que foram fundamentais para o time do Corinthians abrir o placar. Uma no primeiro tempo e uma no segundo, um pouco antes dele fazer esse golaço. Mas é o cara que vai resolver ali, né, mano? Mas é que tá, RG. O time do Corinthians, não só o Marquinhos Gabriel. Vou colocar até como exemplo outros jogadores também que de vez em quando perdem gols que não dá pra perder. O Marquinhos Gabriel, inclusive, RG, no jogo contra o Vitória, ele perdeu um gol cara a cara com o goleiro do Vitória, que ele quis dar de cavadinha, de cobertura e perdeu o gol. Quando tava 0-0 ainda. É um jogador importante, vem jogando bem, concordo plenamente. Só que o time do Corinthians precisa caprichar um pouco mais na finalização. As finalizações, RG, quando você tem um jogo mais difícil, principalmente aí quando pega um clássico, um adversário mais qualificado do que era o Sport, uma bola dessa daí que você perde durante a partida é a chance que você tem aí de ter uma vitória. O Corinthians aí contra o Grêmio, ele não criou tantas chances assim. Mas nas que criou, não conseguiu fazer o gol. E assim foi contra o Vitória também. O Corinthians desperdiçou 3 pontos contra o Vitória na Bahia. Tudo bem, você vai falar, ah, mas era o Vitória no Barradão, é um adversário difícil? É, mas dadas as circunstâncias do jogo, RG, o Corinthians ele perdeu 4 ou 5 gols claros, tá certo? Que ele não poderia perder. E isso daí, numa partida mais difícil, vai fazer falta. Vai fazer falta. E o Corinthians tem que jogar toda a partida como se fosse a última, cara. Ainda mais quando você tem um time aí que tem umas deficiências como o Corinthians tem, se a gente for comparar com o time do ano passado. O Corinthians esse ano não é um time que joga de maneira tão constante como jogou ano passado. Quando tinha Jadson, quando tinha Renato Augusto, quando tinha Gil, quando tinha Ralf, quando tinha Wagner Love, quando tinha Malcom. O time do Corinthians esse ano, dentre as limitações que tem, as oportunidades que tem para poder vencer uma partida, tem que marcar, cara. Tem que ganhar, tem que somar pontos. Porque hoje, Domênico Gato, por mais que o Corinthians talvez lá na frente não vá brigar pelo título, falar, pô, o título ficou difícil, mas uma vaga na Libertadores, eu acho que o Corinthians consegue brigar. Dá pra brigar. Entendeu, RG? Você vai falar, talvez aí tenha um ou outro time aí que possa, talvez aí no decorrer do campeonato aí, disparar e mostrar mais qualidade do que os demais, mas o Corinthians, dentro do que eu vi até agora no Campeonato Brasileiro, pelo menos o Libertadores pega. Dá pra brigar. Pelo menos o Libertadores pega. Pode ser. Então não pode ficar desperdiçando pontos como o Corinthians desperdiçou contra o Vitória. Tá certo? Vamos lá. Boa! Quarta-feira é o Santos. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Ah, não, mas antes o Benjamin tem um recado importante da BV Financeira. Vai, Benja. Fala, o menino campetista. Olha só, amigão. O crédito que faltava para você realizar seus planos está na BV Financeira. São diversas opções de crédito que ajudam você na reforma da casa, na organização da sua vida financeira, para você abrir ou ampliar o seu negócio, ou até mesmo para você planejar uma viagem com a família. Crédito pessoal oferece até 2 vezes a sua renda para pagar em até 24 meses. Pois é, no consignado o desconto é feito direto na sua folha de pagamento. A partir de R$20 mil em crédito e taxas reduzidas com o Credicasa BV. E você ainda tem até 60 meses, você não ouviu errado não, você tem até 60 meses para pagar o financiamento do seu veículo. Então descubra o crédito certo para você. É só ligar 3003-7888, 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E na BV Financeira, você sempre pode mais. Mas olha só, amigo, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma consciente. É BV! Boa! BV Financeira, é isso aí! Continuando com as manchetes do Estádio 97, no oferecimento da Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. E também no oferecimento de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. O placar do Estádio 97 informa. Na Vila Belmiro, última vez que perdeu foi para um gaúcho, hein? Foi o Grêmio, ano passado. Dessa vez, veio outro gaúcho, o Inter, e perdeu de novo, quebrando a invencibilidade. Inter 1, Santos 0. A pré-temporada pro Paulista de 2017 tá indo bem, hein, RG? O que aconteceu? Xiii, rapaz! Fala, seu Ben. RG. Cala a boca, eu sou trouxa. Você tá aqui, pra quê? Não tô bem hoje, não. RG, com os desfarques é complicado, né? Tem que dar o braço a torcer, né? Rapaz, que... Tá difícil, né? Que coisa difícil. Santos foi dar um chute no gol do Inter, acho que quase no final do jogo. Foi tabu, né? Foi assim, né? Foi, não. Nossa, caiu o tabu, né, RG? Quase agora, um ano sem perder na Vila também. São 29 jogos, RG. É, agora... Uma hora perto. Agora, claro. Tanto, Domênico Rino, demonstrado, lado, né? Tanto de um lado... Tanto para um lado quanto para o outro, né? Ou você perde ou você ganha uma hora. Então não tem jeito. Agora, gente, o Santos, depois que perdeu 3 atacantes, não tem jeito. Já vinha sinalizando isso no empate contra o Figueirense, já vinha mostrando isso na vitória contra o Curitiba. E contra o Internacional, aí pega um jogo grande e fica realmente difícil. Temos lá Paulinho, né? Temos David Braz, Joel. Temos o menino Joel, Cruel. Então é cruel. Mas o Joel... Longini também, né, RG? Joel é cruel. Joel é cruel pro próprio time. E com relação a esse jogador que você falou aí, mano, na sexta eu tinha criticado. E é o seguinte, gente, uma coisa é você pegar o Dorival Júnior, botar na cruz e meter o prego. Eu acho que não é por aí, não é esse o caminho. Agora, a crítica merece sim, tem que ser criticado. Assim como a gente criticou aqui o Tite, com todo o respeito que tem que ter pelo Tite, e por quê? Pela cabeça dura, pela tal da convicção. Então, o Dorival Júnior, com todas as dificuldades que tem, com as ausências que tem, claro que o Santos perdeu qualidade. O Santos tinha um bom ataque, tinha um bom meio de campo e não tinha defesa. Eu sempre disse isso, estou falando isso há muito tempo da zaga do Santos, não é agora. Mas compensava uma coisa pela outra. Hoje o Santos não tem ataque, hoje o Santos não tem zaga. O Santos tem aquele miolinho ali que ficou, que é bom de bola, né? Mas é um bom que não resolve, é um bom que não adianta, é um bom que está sendo sacrificado. Porque o Dorival, e qual a crítica ao Dorival? A crítica ao Dorival é porque ele fez uma opção por um time do Santos em tirar aquele famoso cabeça de bagre dali da frente da zaga, né? E todo mundo diz que tem que ter, tem um cara pegador, um cara volantão, né? É, o xerifão dali. Então o Santos não tem mais isso. O Santos tem três ou quatro caras ali que jogam bola, que saem jogando e que ajudam na marcação ali, o Renatinho, aquela coisa toda. Perdendo esses três caras bons de bola lá na frente, Gabigol, Ricardo Oliveira, enfim, o Giovani, quando estava lá. Então, não tem mais. Tem que ver se vale a pena continuar com esses caras ou se vale a pena voltar e pelo menos ter um ali que dê chutão para tudo que é lado para poder reencontrar o equilíbrio do time. Se não for assim, vai ser difícil. O sofrimento vai ser grande, cara. Porque até ajustar o time, o torcedor não espera. O mesmo torcedor que estava falando no começo do ano e quando o Santos foi campeão paulista, que o Dorival Júnior nasceu para treinar o Santos, é o mesmo que ontem desceu o cacete, velho. Não, é igualzinho. O cara tá saindo de campo, o cara, porra, ele não quer nem saber. Entendeu? Então esse já não é mais o Dorival que nasceu para treinar o Santos. Então precisa tomar muito cuidado. Olha as carretas aí, Domingo. Eu quero falar uma coisa. Não é carreta, é a verdade. Você concorda ou não, Azedão? Olha só, RG, eu tô muito triste hoje. Por quê? Triste, né? Perder não é legal, né, Zé? Não, perder não, pera aí, ó. Perder não, fizeram o Santos perder. Por quê? Entendeu? Porque tá todo mundo, tiraram a porra do Gabigol. Não! Olha a boca! Ah, pera aí, olha a boca não, pô. É golpe, tá tendo golpe dentro do Santos aqui. Golpe? Tá tendo golpe, olha só. Tiraram a porra do Gabigol pra jogar contra a merda do Panamá. Deixa o cara mais um jogo. E outra coisa, ele vai pra eu Copa acho América. Que todo gol do Gabigol da seleção devia valer pro Santos. Então, pra mim, ontem devia ser 1-1 Inter e Santos. Mas isso é uma puta sacanagem. É uma sacanagem. Não, aí, tá... é o único aqui que tem cérebro. Vocês são tudo babaca aqui. Devia parar o campeonato. Isso é uma puta sacanagem. Eu ia falar a mesma coisa. O gol do Gabigol vale pro Santos? Não, é o que faz. É a mesma coisa, cacete. O que fazem com o Santos, com o Atlético, com todos os clubes do Brasil. Uma sacanagem, todos os lugares do mundo, para. Aqui o cara paga o salário, não tem o jogador e dane-se. Aí também não dá, é sacanagem. Você vai cobrar do Dorival Júnior o quê? E se machucar o cara, devolve machucado jogos, né, cara? E que se dane. Metade do brasileiro, os caras não vão jogar. Você tirou os melhores jogadores do time e o Lucas Lima. Dane-se. Prejuízo é grande. Sacanagem. O Lucas Lima não volta mais. Foi errado. Mandei ver agora, hein? O Santos é como se fosse aquele feinho que tem uma Porsche, um Rublô e um Ferragamo. Você tira o Ferragamo, o Rublô e a Porsche... Ele fica feinho, né? É complicado, porque aí é a realidade. Porque por mais que o Santos ainda tenha a Vitor Ferraz, por mais que o Santos tenha o Zeca, tem o Vanderlei, que é bom goleiro também. Mas não resolve, mano. Mas não resolve. Tem o Ronaldo Mendes lá, mas não dá. Não resolve. Esse é o preço. Você acha que pode cair, RG? Com um time assim... que o Santos tem? Você acha que o Santos corre risco de cair? Eu não acredito que caia, mano, porque o termômetro do brasileiro, ele vai mostrar lá na frente que talvez não resolva para o Santos. Tem o Palmeiras ainda. Talvez não resolva para o Santos no sentido de ser campeão ou de pegar uma vaga na Libertadores. Mas os reforços que vão chegar, talvez resolvam essa situação também. Mas, mas acredito que vá cair, né? Talvez depois da Copa América volta o Lucas Lima. Não, o Gabigol. Pode ser que ele nem volte. Não, estou contando com reforços. Não. Os novos, Benja. Não esses aí. Não. Esses aí eu estou descartando. Pode ser que já nem volte. Ah, sim. Mas eu não estou contando com mais. Só para terminar, vou te falar. Esse é o preço. Você ter um bom time no Brasil, é melhor ter um time ruim. Não, você é competente, monta um time bom e você é punido pela sua competência. Ô, Sombra, há anos... O esporte ninguém vai pegar ninguém, né? Sombra, não vai. Há anos, certamente não. Tem que adaptar o calendário brasileiro ou europeu. Mas você acha que ia mudar alguma coisa? Lógico que muda. O campeonato europeu tá rolando? Muda. Não. Mas, ô Benja, assim, mas no final do ano, não adianta Benjamin. Adaptar o calendário é que agora se você é... continuar com o campeonato paulista. Lógico, o campeonato é muito extenso, sim, Benjamin. As digo... datas são muitas, não, cara. Mas quando eu digo e aqui tem mais datas lógico. Do que lá. Não, mas quando aconteceria a mesma coisa em outro mas quando período. Eu digo adaptar o calendário europeu, basta só começar o campeonato. É lógico. É tudo. Gente, o Leicester teve quantos jogadores convocados? No total. Mas ô, Benja, fora os jogadores que não são ingleses, teve 10. Mas o adaptar. O campeonato inglês parou. O adaptar era para amenizar a perda de jogadores. Hoje já não resolve mais isso, porque tá perdendo para todo mundo, velho. Cê, então você vai adaptar para a China, para a Ásia. Só com relação a isso, RG, o europeu, ele faz essa pausa no meio do ano, justamente pelo fato aí do verão europeu tá localizado nesse período. Imagine, por exemplo, Sombra, as principais férias dos jogadores brasileiros serem no inverno, por exemplo, agora. É uma grande porcaria. Como é que você vai convencer depois o jogador brasileiro, RG, que ele vai ter que jogar as vésperas do Natal? Mas isso são coisas um pouco distintas. Eu entendo que o futebol brasileiro, ele acaba jogando em datas FIFA e datas de seleção. Por quê? Porque nós temos... Datas. Tem muito mais data, independente do período de descanso, não tem que adaptar porra nenhuma. Tem que diminuir, Sombra, o número de datas. O Balsa falou, na Argentina, um time que joga muito, joga 60 partidas no ano. Indo pra uma final de Libertadores. Aí você fala, mas só 20. São 20 jogos a mais, muita são coisa. São 20 jogos a mais. Se você dividir isso aí por 4 jogos ao mês, seriam 5 meses com um jogo por semana. Não, você põe 2. São quarta e domingo. São 2 meses e meio. Porra, é muita coisa, velho. É a pré-temporada e mais um pouco. É muita coisa. Mas é que tá. Então, o que precisa ser revisto, ô Benja, é o número de partidas que cada time faz no ano. Isso não primeiro. Primeiro isso. Não, mas na hora que você adaptar o calendário ao europeu, adaptou. Aí você é que agora não adianta mais, Benja, adaptar. Lógico que adianta, RG, você tá louco. O teu Santos não teria jogador na seleção. O Santos teria jogador. Mas o Santos não estaria jogando. Quando se discutia isso, de adaptar, era pra não perder jogador, Benja. Não é só... E mesmo perder, uma coisa é você perder no meio da competição, a outra coisa é você já começar a competição sem o teu jogador. Aí eu concordo também, é melhor você ter tempo pra se programar, RG. Ah, eu discordo. Agora você chega... A Ponte Preta só não caiu ano passado, Benjamin, porque o Renato Cajá ainda jogou boa parte do Campeonato Brasileiro, assim como o Rio de todo mundo. Sombra. Oi. O presidente do Atlético, um dia tava na Fox, ele foi na época que tinha aquele negócio do Lucas Prato embora. Lembra? Até que ele falou, não vai. Ele falou o seguinte, olha, eu perdi o Lucas Prato, faz parte, não tem problema, eu sei que uma hora eu vou ter que vender ele, é muito dinheiro. Só que os caras esperam o dia antes da janela pra vir com a proposta, pra pressionar todo mundo, jogador, clube, empresário. É agora, tem 10 minutos pra pensar. Aí ele falou, tudo bem, eu vendo o cara, eu trago quem? Ninguém. O meu campeonato começa amanhã. Eu trago quem? Tá certo. Como é que planejamento. Aí nisso, os caras. Aí você vai criticar esses caras todos aí, presidente de clube, técnico. E olha, você vai falar, pô, não é choro, não é mimimi. Ó, a gente fica cobrando planejamento. Você chega lá um dia, dois minutos antes de começar o campeonato, você tira o melhor jogador do teu time. Tá bom. O cara vai atrás de quem? Não, bom, 2 minutos não. Até ele ir atrás de alguém. Mas em determinados momentos, Sombra, por exemplo, coloca até como exemplo novamente a Ponte Preta. A Ponte Preta, ano passado, tava com aquele time aí que no começo foi a sensação. Tinha Renato Cajá, tinha Rildo, tinha Fernando Bob, tinha uma série ali que estavam fazendo sucesso na Ponte. O Rodinei, que tá no Flamengo. Em dado momento, Domênico, começou a perder jogadores. Mas até perder esses jogadores, esses caras que estavam compondo o elenco conseguiram pontos pra Ponte Preta, que fizeram a Ponte Preta ficar aí na Série A. Depois pode alegar que é o seguinte, não, mas conseguiu formatar melhor na janela, e aí teve o atleta por mais tempo durante o campeonato. Isso tem vários ângulos, né, mano? Isso até tem sombra, mas eu prefiro ter um cobertor, mesmo que por meia hora e não passar tanto frio, do que ficar o dia inteiro exposto ao frio. Mas pode ser que você, participando da janela do meio do ano, você não vai ter só meio cobertor, você já vai planejar um time melhor. Já sabe antes. Lógico. Por isso são vários pontos de vista. Isso é. Mas o que pega, fundamentalmente, eu acho que 80 datas não dá. Isso é um absurdo. Você é, você é condenado e punido pela sua competência. Não é só isso. Acaba com os jogadores. E pra piorar, eu tenho informação que eles vão criar uma tal de a primeira liga com clubes do Rio. E já não, foi, já começou. Informação é coerente. O Fluminense foi campeão já. Nossa, olha, a formação, ó, na ponta da língua. A informação hein? É boa. Só aqui no estádio 97. Só aqui você só ouviu aqui. Dois meses depois. O Paessa aqui é jornalismo. É, tô vendo. Parabéns. Ah, é. Esse é o estádio 97 de Energia 97, continuando com as manchetes do estádio. É, olha, agora, antes da gente continuar, o Dodô, vamos falar de Recubriplast, né, Dodô? Vamos falar de Recubriplast, porque é o seguinte, hein, você que tá com problemas, problemas de infiltrações, de goteiras. Manda pra vila. Ih, rapaz, olha, é problema lá também, viu, gente? Olha, problema de umidade, cara, que isso? Você tem que proteger sua casa com impermeabilizantes Recubriplast. Recubriplast é 3 em 1, primeira de mão sela, segunda de mão pinta, terceira de mão impermeabiliza. É o único impermeabilizante no mercado que oferta até 14 opções de cores. E Recubriplast também é o único que tem e te dá garantia de 5 anos, hein? Você vai encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo. É só você consultar o site que está aparecendo neste momento para você que está visualizando a gente aí no www.97fm.com.br/estúdio ao vivo. Tá vendo lá, ó, sinteplast.com.br. Você que está no teu carro, anota, hein? Guarda aí de cabeça para depois você dar uma consultada nas lojas. Sinteplast.com.br, tá bom? Mandar um abraço aqui pro Anderson. Anderson! É proprietário das lojas New Colors, ouvindo a gente todos os dias até também. Muito obrigado aí pela audiência, viu, Anderson? Impermeabilizantes Recubriplast. Máxima proteção para toda a sua casa. É isso aí. Continuando com as manchetes do Estádio 97. Oferecimento da BV Financeira, o crédito que você precisa está na BV Financeira. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. E quem foi que disse que antivírus deixa seu celular lento? Que nada! Experimente de graça o melhor antivírus e ainda concorra a R$100 mil. Envie a palavra GOL para o número 22030 e baixe agora... O placar do Estádio 97 informa. No Morumbi, São Paulo 1, Palmeiras 0. Nossa, quem é você? Não te interessa. O que você quer aqui no meu placar? Sai daqui. Eu vim de 2046 só pra te dizer que o Palmeiras ainda não ganhou do São Paulo. Caralho, que bosta, só isso? Não, também vim pra te dizer que o Palmeiras ainda não tem Mundial. Caramba, não ganhou de São Paulo, não tem Mundial. Vai falar que o Zé Roberto tá jogando ainda. Tá, a coluna não tá lá essas coisas, mas ainda tá. Palmeiras é grande. Uhul! Ah, seu Bento, seu Bento, seu Bento, seu Bento. O Jason voltou, velho. O quê? O Jason. O Jason é o Denis, velho. Ficou igualzinho. É, ele mesmo. O Denis ficou igualzinho o Jason. Eu não sei se o Jason, mas o Denis tá a cara do Jason agora, hein? É igualzinho, tá todo cara. Misturado, tá com a rapaz. Cara, a cabeça comida, tá velho. Uns pontos, velho. Podia... Agora sim, ó. Goleiro bom tem o rosto assim, RG, ó. É então, isso aí, agora tá vou dar ideia pro marketing de São Paulo de graça. Aí, pega o Denis e transforma o Denis agora no Jason, velho. É lógico. O Jason voltou, velho. Mas você vê, era assim que ele tinha que ter entrado lá naquele jogo, lá, né? No, contra o Strongest, não foi? Contra o cara Strongest. Cara de mal, né? É. Ele ficou com medo de tomar bolada lá. Ele virou o rosto. Porque... É. Comer grama. É. O Jason voltou. O Lugano destacou hoje que o Denis, né, se entregou. Mas quer saber, foi herói porque falhou também. Aquela bola tá na mão dele, mas é verdade. É, então. Ficar pintando o cara de herói. E é bem ele dizer... é confessando de novo, né? Deixa ele viver o momento dele, porra. Mas, ué, ele foi herói, ué. É. Mas ele ia falhando. Deixa o barato. Ele até foi bem na bola, ele fez uma boa defesa, mas depois empurrou pro cara do Palmeiras fazer o gol. Ele largou, mas o Alexandre não tem culpa, hein? Não. A gente pode dizer que não foi maldoso. O Benjamin tava falando que foi maldoso. Eu não concordo. Não falei nada disso. Não falei nada disso. Você quer ser expulso do futebol. Fica me zoando no jogo, eu dou um pau, velho. Fala aí, seu Bento. Tricolor, meus amigos. O Palmeiras jogou 10 minutos, depois só deu São Paulo. Ué, fomos lá sem 5 jogadores. Verdade, tem esse detalhe. O time B ainda. Mas o Palmeiras também tava desfalcado. Tava sem o vídeo. O Cleiton Xavier não tava, o Vigílio não tava. Como assim? O Matheus tem o elenco. O Matheus Sal. Mas o Palmeiras tem elenco, o São Paulo não. Pau que bate em Chico, bate em Fábio. Pau que bate um, bate outro. O Palmeiras tem um elenco rico, recheado. Você que tá dizendo isso. Não, o Domênico disse. Ué, que ele tem um grande si hoje mudou. Tinha três desfalques, é verdade. Só um minuto. Uma coisa é dizer que tem elenco, outra coisa é dizer que tá desfalcado, gente. É verdade, então. Mas a gente não tinha elenco pra substituir a altura. Lucas Barros também. Jogou com Bruno. O Palmeiras começou muito bem o jogo, todo mundo viu. Começou avassalador. Aí depois o São Paulo encontrou as peças certas. Você vai marcar esse, outro vai marcar aquele. Mas peraí, o São Paulo jogou sem o Rodrigo Caio, sem o Mena, sem o Hudson, sem o Michel Bastos e sem o Caleri. Michel Bastos jogou. Isso. Não, Michel Bastos não jogou. Jogou sim. Tá louco? Não jogou. Não, eu não tô louco, não. Como assim? Michel Bastos não jogou. Jogou sim. Segundo quem? Olha, eu tô. Jogou como? Não, mas segundo quem jogou? Ó, tem o Twitter aqui, quem é? @mota97. Meu Deus. Onde que tem a Mota? Ele escreveu ontem. Pode ser que eu escrevi Michael. Kelvin e Ganso jogaram muito. E o Prass, que goleiro. Só se informar, né? O Michel Bastos, segundo moto. Nossa, em vez de escrever um, escrevi outro. Nossa, fico acompanhando o Twitter do moto pra ver o que ele vai falar. E meus amiguinhos ficam perseguindo pra falar. O que ele escreveu? Nossa, meu. Michael, agora eu vou fazer um blogger. Um blogger pra comentar o Twitter do blogger. Sobre a nota do Michel Bastos ontem. Vai te catar, o trouxa. O Michel não jogou. Segundo Chupa, Mota, foi o melhor. Ganso jogou. Foi o melhor. Joga muito. Esse ano admite. Sim. Desde que o Ganso chegou ao São Paulo, esse ano de 2016 é o melhor momento. Dele. Melhor momento. Mas ano passado jogou bem também, não você acho, tá metendo não pau. Não acho. Mas agora, se eu falar mal do cara esse ano, é recalque. E o Ganso? Recalque. Esse ano ele jogou muito. Bento, tá jogando fala muito. Fala aí, Fiel Ganso. Mas foi uma boa Fiel partida Ganso? Do São Paulo. Foi. Porque o São Paulo depois acabou perdendo várias chances de gol. O menino Ítalo teve a chance de fazer também um gol e ali matar o jogo de vez. Ele tava impedido, não tava? Não tava. Não? Não tava. Depois mostraram que não tava. Aí tua avó tava assim, ó. É. E, é agora, o que mais importante não é porque o São Paulo chegou e produziu chances de gol. Isso é importante, é claro. Mas o São Paulo mostrou uma maturidade e equilíbrio psicológico que o São Paulo não mostrava mais em clássicos. São Paulo muito tempo não ganhava clássicos, há 10 clássicos ele não ganhava, né? É. Então isso, eu entendo que o São Paulo mostrou maturidade, mostrou solidez na defesa, soube marcar, soube evitar as grandes, evitar chances maiores do Palmeiras na maior parte do jogo, né? Então você via no São Paulo um time aguerrido, um time com aquela cara de time copeiro, sabe? Time ciente do que tá fazendo? Sim. Amadurecimento. Ah, nossa, time maravilhoso, envolvente. Não, não foi isso. Foi um time consistente. Coisa que o São Paulo não mostrava há não muito se abalou tempo. E fora isso também, o perfil do time, né, Mota? Dentro de campo. Perfil não de se abalou, diferente. Não se abalou com a pressão do Palmeiras. Não se abalou com os 10 minutos de pressão do Palmeiras. Aquele São Paulo um pouco mais antigo... Com a pressão do Palmeiras, teria levado uma goleada ali. Naquele começo ali... Teria levado uns 2 gols. Poderia ter tomado, porque alguns componentes diferentes, né? Sim. Então você vê, por exemplo, esse rapaz, o Maicon, é um grande zagueiro, gente. Demais, velho. O grande zagueiro, meu, o cara, ele tinha umas tiradas ali de bola. E onde que zaga de peso, né, velho? Hã? Que zaga, né, de Nossa. E agora, detalhe, mais um fator pra valorizar o jogo do São Paulo. O Palmeiras é um ótimo time. O Palmeiras tem jogadores rápidos, o Palmeiras tem jogadores de toque de bola rápido, né? Os favoritos ao título do Brasileirão. O Palmeiras ainda é o favorito ao título, tem um grande elenco. Mas você achou legal o que o Kelvin fez com o Zé Roberto? Então, São Paulo tem um grande goleiro. Aí, tem um Jojo. Grande goleiro. Com certeza, um grande goleiro. Eu falei. Isso valoriza o Prass foi o melhor em campo ontem. Isso valorizou a vitória do São Lógico Paulo. Que sim. O Palmeiras é rápido, ele tem o Dudu ali na frente, o Alexandre é bom jogador. O Jesuíno. O Jesus é bom jogador. É. Só acho que é assim, sei lá, cara. A parte é assim, mais defensiva. Eu acho que o Tietê foi muito mal. Também não vi nada demais nessa partida. Mas vamos falar só do São Paulo. Então foi uma partida equilibrada do São Paulo. Uma partida madura do São Paulo. Tá de parabéns. Onde pra mim se destacou muito o Maicon, o Ganso, o Kelvin. Thiago. Kelvin que devia ter ligado lá pro Zé Roberto. Não, não devia desculpa. Ter feito o que ele fez, né, velho? Ou não faz, não tem desculpa. Né? Respeitou o idoso. Né? Ele não honrou o patrocínio da camisa dele. Mas de uma forma geral, todos fizeram um bom jogo. O Thiago, nossa. Mas, ô Sombra, você tá falando a respeito aí da postura do São Paulo. No término da partida, não sei se chegaram a acompanhar aí a discussão do Maicon com o Rogério. Sim. Isso daí em outros momentos, o São Paulo não tinha, velho. Ganhou, perdeu, tanto faz. Exatamente. O cara saía do campo de cabeça baixa que se lixe. Maicon foi pra cima. Então, mesmo numa vitória, Motinha, apesar de ter gente que, vamos polemizar, vamos falar que os dois estão brigando. Vou te falar tal, é legal esse tipo de postura, eu valorizo isso. Inclusive, quando os caras vão pro vestiário e saem na mão. Pelo menos quando o cara vai pro vestiário e sai na mão, mostra que o resolve cara tem interesse. O problema, mostra que ele tá interessado naquilo. Agora, foi incrível, né? Teve um bate-boca e eu ficava acompanhando. Falei assim, nossa, não dá. Eu ia passando de canal em canal. E falando assim, não acredito que os caras vão transformar na tônica do jogo. Ah, não. A manchete é, né? Eu acho Rogério que... e Maicon discute no campo. Eu acho que assim, a empresa tem direito de cobrir da maneira que ela quiser. Mas às vezes fica meio forçado até, O jogo da audiência é desgraça, não é a vitória. Não, eu achei meio forçado. O jogo que foi, um jogo é uma cultura, isso é uma cultura. E na coletiva o Paton falou assim: eles discutiram. Puta, fiquei feliz. Exatamente. Aí quebrou a perna, porque falou assim, porque significa. E logo depois e o Rogério Maicon, se falou... puxou a orelha do Rogério, foi com razão. Sim. Foi com razão, porque o Rogério, em duas oportunidades, teve a chance da bola do jogo, né? Ou seja, ele não fez nenhuma coisa nem outra. Ele não segurou nem a bola e também não teve uma conclusão objetiva. E depois o próprio Rogério falou, discutimos, conversamos no vestiário e tá tudo resolvido. Então, Mota, isso é o que quebra. Que aí o cara sai e o cara vai com o microfone porque ele quer provocar, continuar provocando a situação. E ambos disseram o seguinte, olha, tem que puxar a orelha assim, aqui é assim, e tá certo, entendeu? E pronto, acabou. E é isso que faltava no São Paulo. Não sou contra reportar a discussão. Só acho que não foi o foco principal do negócio, né? Mas sei lá. O que faltava no São Paulo era isso. Era essa briga aí, sabe, pra ser melhor. Era tanto enfoque nisso, só que eu fiz? Fui ver série. Tirei do canal. Porque, inclusive aquilo passou a não interessar nem ao palmeirense que perdeu o jogo, que o palmeirense não vai ficar vendo cobertura da derrota, e o São Paulino não vai ficar vendo a cobertura da derrota com enfoque numa discussão idiota. Ou seja, se eu sou diretor de TV, eu falo assim, vocês estão loucos, cara. Vocês estão loucos, ó. Reportou, beleza, tchau, um abraço, passa. Naquela hora, o torcedor, ele quer mais ouvir o que o técnico tenha falado. Que foi, como é que foi, por quê? É, puta negócio insano, cara. É, escola Benjamin. Eu tava em Maresias, amigo. Hã? Ele falou, Benjamin, eu tava em Maresias. Você tava em Maresias, tava Eu vi lá no Twitter. Viu falou, nossa, você viu o Rogério e o Michael, obrigado. Ah, ele ficou incendiando, incendiou. Ah, lógico, é a cara dele, velho. Benjamin. O então, que você acha? Você acha que foi pra sempre ou só foi sem querer? Então vamos fazer o seguinte, pegue o meu Twitter. Você apagou, depois que você levou pedrado todo mundo. Todo mundo printa. É. Pegue o meu Twitter e pegue quem falou que o Michael Bastos... Ué, mas eu não apaguei, tá lá o meu. Então vê quem escreveu o quê. E achei muito elegante do Cuca. Chegava assim, o São Paulo mereceu a vitória. Boa, Cuca. Porque de vez em quando ele transfere, né? Ele vai falar o quê? O Fernando Prass, se não o Fernando Prass tomar de 4? Não, tudo bem, mas tem técnico que vai desfocar. Ele vai falar daqui a pouco, não sei. Vamos ouvir. Vai dar uma exclusiva pro estádio. Daqui a pouco, uma exclusiva. Exclusiva pro estádio, velho. Cuca Beludo. Ó, Domênico, parabéns. O Prass, que goleiro, hein, velho? Baita goleiro, meu Deus. Quem? O Prass. Tinha que estar na seleção. Uma defesa dessa. E o Denis, você não vai... arrumadinha. E o Denis, você não vai... Não, o Denis foi bem também, mas tô falando, o Prass é um puta goleiro. Baita goleiro. Que moral, hein? Olha, você foi dar um palpite da final da Champions League. Você chutou certinho, velho. Até os pênaltis. Caraca, o cara acertou o placar. o placar da prorrogação e quem ia bater o último pênalti, quem seria campeão. Que lá foi depois do jogo. Não foi, não. Gravou para as performances. A gente falou agora, a gente falou que o Palmeiras vai ganhar também. E não acertou. É. Esperar, né, o jogadorzinho. Esse é o palpite, eu acho mais arriscado. Campeonatinho, precisa esperar, né? Campeonatinho. Mas deixa o Dodô... seu Bento, vamos falar, tá a vó aqui, tá o Dodô... Tá o técnico. Tá todo mundo aí. Tá eu também tô, daqui a pouco eu vou falar. É, o Parmeiro ontem, né? Teve, como você falou, o Cleiton Xavier ficou mais uma vez sem aquele armador. Né, o Moisés entrou no segundo tempo. Próxima parada é o Grêmio, no Pacaembu, quinta-feira. Por que Pacaembu? Deixou também? Bocelli. Quem? Bocelli. Acho que é André Bocelli. André Bocelli. No Pacaembu? Pacaembu. Bocelli. Vamos lá. Andrea Bocelli. É. O Grêmio que é o único time do campeonato que não levou nenhum gol. É. Então tá próximo de levar o primeiro. E teve, conversa assim, né? E teve também, né, Domênico, no programa do Parmeira, o Cuca falando sobre o Dudu. Dudu tava mal ontem mesmo, teve uma das piores partidas do Dudu pelo Parmeira ontem. Né, mas... Jogou em posição errada também, né? É, então. E aí, então, teve ali, mas parece que também ficou só dentro de campo. É isso aí, segue o jogo. Bom, tirando os 10 primeiros minutos, ou 15, não sei, o Palmeiras jogou... 10. Jogou bem, e depois que tomou o gol, parece que se abateu, e depois não voltou a encontrar o futebol. O time inteiro aí foi muito mal. Não dá pra falar qualquer tipo de coisa. Teve alguns detalhes aí, e são detalhes que podem mudar uma partida, né? Foi falta no jogador do Palmeiras, isso poucas pessoas falaram, alguns sim, outros não, uns acham que foi, outros acham que não. Mas é daquela falta que originou o gol do São Paulo. Mas não foi por isso que o Palmeiras perdeu, não, pela falta. Porque o Palmeiras estava muito mal, velho. Era para tomar muito mais gol no segundo tempo. No segundo tempo, o São Paulo foi muito superior. O que eu vi é um time do Palmeiras jogando como se fosse um jogo amistoso. E tanto faz quanto fez. Se ganhar, ganhou. Se não ganhar, não ganhou. E o time do São Paulo louco para ganhar um jogo, velho. É assim que se joga um clássico. Agora, velho, vou dizer uma coisa pra você. Eu não sei o que acontece, porque o Palmeiras começa o campeonato jogando muito bem contra o time do Atlético do Paranaense, metendo 4. Depois faz, contra a Ponte Preta, uma péssima partida, mas péssima partida, e perde de 2-1 pra Ponte Preta fora de casa. Depois volta, joga o Fluminense e faz uma puta numa partida sensacional. Instável, né? 3-0. Aí vem com o São Paulo e joga mal pra cacete. 2-0. Essa inconstância. 2-0, né? É. Essa inconstância é que me preocupa, porque na minha conta, um time pra ser campeão brasileiro, como na quarta rodada, eu tenho que ter no mínimo 8 pontos. Tinha que ter 8 pontos hoje. O Palmeiras tá devendo 2. Ele vai ter que ganhar do Grêmio e vai ter que ganhar do Flamengo fora pra fazer 12 em 6 jogos. E aí sim, aí começa tudo de novo. E vamos tentando de novo fazer mais 4 pontos a cada 2 jogos. Se não acontecer isso, o Palmeiras está fora da disputa. 2 derrotas em 4 jogos é muita coisa. É muita coisa. Já perdeu a metade dos jogos. Outra coisa, o Thiago lá, mesmo com a falha lá que o juiz não deu a falta, eu estou olhando lá pelo site da energia97fm.com.br/estúdio ao vivo, e você deve estar visualizando, que falha grotesca de erro de bola do Thiago, hein? O zagueiro do Palmeiras. Falha de posicionamento. Olha, a bola passa. Pingou no chão, né? Ele perdeu o tempo de bola. Zagueiro que perde tempo de bola, meu amigo, é uma coisa que não dá pra. Não dá. Olha, ó, perdeu o tempo de bola. E o Ganso sozinho no meio porque de dois. Porque o Ganso, né, jamais faria esse gol. Mesmo estando sozinho, ó, Mota. Porque olha lá, ali sozinho, é o seguinte. Ali, não, aí já é outro lance. Ali a bola é dele, é do Thiago. Ele errou o tempo de bola. Errou o tempo de bola, sobrou pro Ganso livre, velho. O Ganso tá lá pra fazer o gol. Olha o tempo de bola. Ele errou, cara. Porque se ele cabecear, a bola vai embora. Ele vai pro escanteio e é outra história. Entendeu? Foi o primeiro lance, se você for olhar, foi o primeiro lance de ataque do time de São Paulo. O Palmeiras perdeu, acho que umas 3-4 oportunidades ali, que já era pra ter feito 2 gols, já fácil. E aí, quando o São Paulo veio, num erro de tempo de bola, o zagueiro do Palmeiras complicou o time do Palmeiras. E o Palmeiras se abateu, não sei o que aconteceu, porque depois não atacou mais. Nossa, não atacou mais, cara. É uma coisa impressionante. Eu não sei, o Cuca, pra ele chegar e falar que o Palmeiras vai ser campeão, ele precisa arrumar muito bem o time do Palmeiras, porque é o seguinte... A gente o time mudar? Do Palmeiras, olha aqui, ó. O Cuquinho, acho que é melhor. Porque é o seguinte, O time do Palmeiras, ele tem um elenco muito bom, porém falta um jogador para esse elenco ser sensacional, que é o meia. Mas e por que, não jogou o Moisés? Moisés não é um meia, cara. Eu já falei isso ele várias vezes. Bem, ele entra bem. O Moisés entrou, mas não resolve. Moisés não é um meia armador que o Palmeiras precisa. Sente falta do Valdívia, Domênico? Hoje faz falta. Mas não jogava, mano. Nem jogava, gente. Mas também não joga. Ó, você tem o Valdívia e o Cleiton Xavier, nenhum dos dois joga. Ah, o Cleiton vai jogar, viu, já. Não sei, tudo bem, o Cleiton vai jogar. Contra o Grêmio. O Palmeiras, quando o Cleiton não joga, o Palmeiras é outro time. E mesmo quando, às vezes, o Cleiton vai joga e não joga tão bem, joga, que eu digo jogar em campo, né, jogando. E não vai bem, o Palmeiras tem dificuldade. Mas jogou contra o Fluminense. Eu acho que o Palmeiras tem a oportunidade de contratar um jogador o mais rápido possível, se quiser ser campeão e quiser mudar a história do negócio aí. O Fluminense fez 2 gols sem ele. Tava enfim, com ele, tava mas ruim. Mas faz, às vezes acontece. Então. Acontece fazer o gol. Acontece. O Palmeiras teve várias oportunidades. Teve várias oportunidades com o São Paulo sem um meia. Não tinha meia aí. Não tem um meia. A bola do Alexandre aí. Às vezes acontece fazer o gol. Mas quando não faz e toma... Aí complica. Aí tem que sair atrás de um resultado com um time fechadinho. Não faz quanto mais. A Ponte Negra foi porque... igual, Jojo. Tava então, melhor, tomou o gol. Tomou o gol, aí não pega mais. Aí se perde. E sabe por que não pega mais? Eu vou te explicar o porquê não pega mais. Se o Palmeiras não sair... Quando o Palmeiras não tem meia, ele tem que fazer o gol primeiro. Se ele... Porque aí ele joga mais retrancado e sai na velocidade dos seus jogadores que são... especialista. É um bom argumento, viu? Mas é verdade, o Dudu que é rápido, o Gabriel, o Dudu jogou errado ontem, o Dudu jogou de meia, o Dudu não é meia. Não adianta vocês virem com esse papo, mas jogou bem um jogo, o Dudu não é meia. Concordo. O Dudu não pode ser o articulador de jogadas do time do Palmeiras, não concordo, pode. Concordo, meu. Não pode, ô Cuca, eu sei que você é um cara muito experiente, é um cara que é bom, tudo. Mas o Dudu nessa posição não dá. Tem nada a ver. Comentar, né? Então de... assim, e outra coisa, outro detalhe que tem que ser dito é o seguinte, o Zé Roberto, ele já tá velho. Então assim, ele no primeiro tempo, ele foi bem. No primeiro tempo, ele foi bem, o seu Kelvin não fez nada lá não. E quando ele cansou, ele deitou, aí deitou e rolou. Mas assim, o Cuca deveria ter sacado o Zé Roberto. E deveria ter colocado um jogador ali Fabrício. Naquela posição. Qual? É o Fabrício. Põe o Fabrício. Já tava no banco? Tava no banco. Põe o Fabrício, porque assim, o Zé não aguenta um jogo inteiro. Ainda mais nessa posição aí, que é a lateral, que você tem que correr que nem um desgraçado. Correr lá na frente pra tentar atacar, correr atrás pra marcar. Ele não marca mais. Posso dar um exemplo pra você? Aí ele toma, drible mesmo. Sabe a bola do Alexandre? Pega um menino mais novo que nem o Kelvin, deve ter uns 20 anos a menos que ele. Sabe a bola do Alexandre? Eu disse aqui várias vezes que o Kelvin é bom jogador. Hoje o São Paulo tá me dando razão. É bom o jogador. O Palmeiras não quis ficar com ele porque quis ficar com o Rafael Marques. Esse detalhe tem que falar essas coisas. O Palmeiras dribla, não é verdade. Só. Ele só dribla. Olha o que ele tá fazendo. Pô, ele São Paulo. É bom jogador, saiu você tá louco. Saiu gol. Mas, vovó, não tô dizendo para, isso. Para, ele é bom pro time. Olha, ele é um jogador bom pro time. Vocês não gostam dele. Não, ótimo, ótimo. Quantos gols ele tem? Quantos passes ele deu? Para, ele é ótimo. Mas o Kelvin busca o jogo a todo tempo. O Dudu faz isso. Ele bota fogo no jogo. O Dudu faz isso. O Dudu também deu um chapéu. Aí ninguém fala nada porque o Palmeiras perdeu. O Kelvin foi bem em todos os jogos do São Paulo Libertadores. O Kelvin, quando. Ele mudou. Repare aí, uma coisa, é que a gente mudou. Tem dificuldade às Ele jogou vezes, bem foi o Ganso. A gente tem dificuldade às vezes ver um jogador que jogou no Palmeiras e está num rival e reconhecer que joga bem. Não tem, depois que, reparem o que eu vou falar agora, depois que o Kelvin começou a ser titular do São Paulo mudou a postura do jogo. Não estou dizendo que o Kelvin é o entrou nosso, junto, não tudo é bem, isso. É uma série, mas o Kelvin ajudou nesse processo, ou eu tô errado? Porque ele marca certinho. O Kelvin mais ajudou. O Maicon ajudou no processo do São Paulo se recuperar. Mas ele é um bom jogador. O São Paulo melhorou. Estava arrebentado. Era um time... o Sombra falou várias vezes aqui. Era um time entregue a todo instante. Tomava goleada do Corinthians e nada fazia. Hoje brigaram, ganharam o jogo e até estavam brigando. É outra postura. O São Paulo tem outros... É outra coisa. E o Kelvin ajudou nesse processo. Ajudou mesmo. Porra, velho, tem que falar a verdade. Eu acho ele bem mais ou menos. Sabe, um dos jogadores que eu gostaria era o Kelvin, que eu gostaria que tivesse ficado. Juro por Deus. Ele ia ser banco, vai jogar no lugar de quem? É melhor que o Rafael Marques, não contratasse o Rafael Marques. Banco. Mas pelo menos você tem um banco mais competente. O Roger Guedes. Ele joga bem. Mas tá mal. Pô, mas ele só jogou um primeiro jogo. Contra o Fluminense, ele foi melhor em campo. Vovó, mas o Roger Guedes você já qualifica como um bom jogador e o Kevin não, você não é acha? Isso, ele disse, você disse do Roger Guedes. Eu não tô dizendo que ele é igual, não é isso. Mas você tá jogando o Kelvin por ontem, porque ontem realmente não foi uma grande partida do Kelvin. No começo do jogo... Jogou bem ontem. Mas não foi uma grande partida. Jogou bem. Deixa eu contar uma coisa. Mas não pode falar que jogou mal, não. No começo do jogo, ele tentou driblar o Zé Roberto. Perdeu a bola. Peraí, deixa eu já contar isso. O Zé tava bem. O Zé roubou a bola. Recebeu na frente e cruzou. O Alexandre perdeu. Se acontece o gol hoje, era aí, tá vendo? O Kelvin é perto dos lances. Não, sabe por quê? Porque o Kelvin não tá sendo visto dessa maneira pelo torcedor São Paulino. Tô dizendo do jogo de ontem. O Zé também não tá sendo visto dessa maneira. Ele tava cansado já. Ele tava cansou, então não pode jogar. O Cuca tem que entender que o Zé tem 41 anos de idade nas costas, pesa. Claro. Pra jogar numa lateral. Então, assim, primeiro tempo, joga. Tudo bem, jogou. Acabou o primeiro tempo, troca. Não dá. Isso não é a primeira vez que acontece que eu tô falando. O Zé Roberto é um cara que joga um tempo, dois não dá mais pro cara. Ele tem 41 anos, cara, pra jogar na lateral. Então foi o seguinte, ontem, o que ele devia ter feito? Então tá bom, não quer que o Zé Roberto saia? Tudo bem, mete o Zé na meia. O Palmeiras precisa de um jogador como o Zé Roberto na meia. Pelo menos ele não marcaria tanto. Tirasse o Dudu e colocasse o Fabrício. Exatamente, coloca qualquer coisa, faz alguma coisa com relação a isso, entendeu, vovó? O Palmeiras poderia melhorar. O Palmeiras faltou um jogador pra armar jogadas. Tava entregue, tava um time jogando... Vamos jogando. Se perder, perdeu. Se não perder também, tá tudo certo. Se ganhar, tá certo, é legal. Se empatar, beleza. Se perder, tá tudo bem. Não é assim. Clássico. Nós estamos cansados de ver. O time tem que ter vontade, tem que ter raça. No mínimo, raça. Ontem, Palmeiras, me desculpe. Vou tirar alguns jogadores desse negócio de raça. Olha, o Praz, eu não posso nunca falar mal desse cara. Porque ontem era o único que buscava e ficava gritando e falando pros caras, vamos. E ninguém vai. É o único que eu posso... Ontem, talvez seja o único jogador que ontem teve garra e fibra de jogar e falar assim, não, aqui não vai passar bola não, quatro filho. Defesas, não vai mais passar. Deus, então assim, é o único jogador que ontem teve garra, vontade e tava com vontade de ganhar. O resto, velho, ruim. Susto. Aí o goleiro do São Paulo, ele dá uns sustos na torcida do São Paulo que é brincadeira. Ali eu sujei o shortinho. Agora Daniel, sem sacanagem, Deus, é uma coisa muito louca, né? O Kelvin, gente... Tem idade de ser filho do Zé Roberto. É quase o dobro da idade. Tem 20 anos, não é isso? O Kelvin 20, tem 19. 19. Acho que é 20, né? 19. E eu tenho 41. São 10... É? Mas não achei legal o que o Kelvin fez, não, cara. Foi falta de respeito. São 21, Dodô, você tem razão. O Kelvin que seja, tem 21. Né? Tem 20 a mais. Tem pai aí que com 15, poderia... 16 anos. Ó, oh, mano, mas pode deixar, viu, vó? Mas não é vó, isso, pode escolher Benjamin. Ano que vem. Olha, vocês podem falar o que for. Podem falar o que for, mas é... Eu não tô chorando por causa que o Kelvin foi embora, não. Tudo bem, o Palmeiras fez as suas opções. E a gente tinha, na época, jogadores que estavam atuando naquele setor lá. E tá, tem que escolher, às vezes. E o Kelvin era um jogador que era caro, inclusive. O São Paulo acho que até emprestou de novo, né? É emprestado. Era um jogador que os caras queriam que fosse vendido e o Palmeiras não quis comprar. Ah, não ia mudar esse elenco do Palmeiras. Tudo bem, ele não ia mudar o time do Palmeiras, o elenco do Palmeiras, porque ele tem 3-4 jogadores pra essa posição, bem. Mas se reforçou um adversário. Essa é a verdade, reforçou-se um adversário. Dudu, essa é a verdade. Quem eu acho que vai rodar nesse time do Palmeiras, tô achando, é o Dudu. Ele brigou com o Lucha ontem lá na... O Lucha não. Cuca. Não, o Cuca falou um negócio e eu falo outro. Mas eu acho que a paciência do Cuca com o Dudu... É porque eu também não acho legal... Eu gosto do Dudu. É difícil o técnico abrir crítica aberta, dando nome para um jogador em específico. Eu não sei se foi muito legal da parte do Cuca. Mas, por exemplo, ó, o Dudu jogou mal? Jogou, mas ele não foi pior do que o Thiago Martins e o Thiago Santos. Os dois Thiagos enterraram o Palmeiras ontem. Ah, todo mundo enterrou. O zagueiro, mas é que tá, Domenico. Um zagueiro não pode errar o tempo de bola como o moleque errou. Por mais que seja jovem, inexperiente, vai crescer muito na carreira, vai ter que colocar na conta do moleque. A bola do jogo caiu no pé do cara lá. No caso, na cabeça do Ganso, e por uma falha dele. Agora, o Palmeiras aí, ele vai precisar de um meia aí, hein? Ele vai ter problema se ele não achar o meia. Então, ache na base. O Palmeiras Sub-17 hoje goleou um time aí. Não vou lembrar agora aqui, mas eu vou. Vai o Valecano. Então. Tá na final. Palmeiras, esses mas vai tomar menino, escovado agora. Esse, tudo bem, você fala assim. Aí. Ah, mas pôr um menino agora. Não é pôr um menino agora. Ele tem que estar na disposição do treinador. Tem o Valtinho quando lá. Acontecer. O Valtinho, então, mete já o menino pra começar a jogar quando o Cleiton não tiver. Porque o Palmeiras precisa do meia. Se não tiver meia, pode ter um puto elenco legal. Mandaram o Robinho embora? Belo elenco. Mandaram embora. Então. Mas o Robinho, pra mim, não era ainda o meia. Não era o meia. Mas ele tava jogando ali, né? O Palmeiras precisa de um meia de criação. É o único setor que o Palmeiras precisa de jogador. O resto... Se jogar sem meia, cai a cadeleira, né? E trouxe dois caras do Cruzeiro que não jogam. Não dá pra entender, né? Deixa eu falar uma coisa. Fala, Zé. Chegou meu momento. É verdade. Pra falar boa noite a todos. Vocês que estão aqui. Acabei de chegar da minha acupuntura. Tá bem? Tomei um monte de agulhada daquela nervosa. Daquelas agulhadas grandes. Fazia tempo que eu não lembrava que eu tinha uma lomba. Ô, Zé Roberto, mas você saiu catando coquinho. Na girada. Agora o meu. Um chapéu, depois um catacavaco, velho. O meu é que eu gosto de pagode. O meu maior arrependimento foi ter cortado meu cabelo no sábado, abestado. Porque aquele meu cabelo grande, a bola ia bater e voltar. Bate no peito e fala, cadê o Kelvin que eu não achei mais? Eu cheguei em casa, meus amigos, entrei no Google e escrevi Kelvin, pra ver como é que era o menino que eu vejo muito tempo. E vou falar, mas peraí, abestado. A hora que eu tomei o drible, era quase 6 horas. E eu tava sem meu óculos, era noite. Ah, foi por isso. Então não pode fazer isso comigo. Precisa de óculos pra chegar de perto. Ô, vó, pode escolher, viu, vó? Domênico, bate, deixa eu falar com o Domênico. Acabou ainda, velho. Domênico, bate no peito. Acho que o Domênico... Peraí que eu vou falar, primeiro bate no peito. Ele vai bater, ó. Bate no peito. E aí? Não, bate no peito. Bate no peito. E fala... Eu vou aliviar pra você, abestado. Bate no peito e fala, Palmeiras precisa de um meia. Ah, precisa urgente. Bate no peito e fala, já era o título, abestado. Já? Aí tem um pouco de vó. Vamos assumir isso. Aí tem um pouquinho da vó. Ô, vó, pode escolher um vestido, viu? Ano que vem. Festa de debutante, 15 anos. Ah, vocês nunca ganharam de nós também? 15 anos vocês não ganham no Morumbi. 15 anos, chupa. Então, 1000 anos debutante. Vocês não ganharam. 15 anos vocês não ganham no Morumbi. Quando existe o mundo? Quando, não, ó. Quando a, gente, vocês, a última vez que vocês ganharam, existia Orkut, velho. Ah, pra você que acredita em ETs. A última vitória do São Paulo foi... Tá, 1 milhão de anos que vocês não ganharam na Arena. A última vitória do Palmeiras foi aquele do Alex, mesmo de Corinto. Foi em 2002. No Morumbi. No Morumbi. No Morumbi. No Morumbi. Agora, é, no Paco, no Paquim, algumas, né, pessoas não entendem uma coisa. O Zé Roberto ontem tomou um drible 2 humilhante. Não significa que os caras, nossa, morreu, cara, estão desrespeitando, velho. O Zé Roberto. Ah, desrespeitou sim, mano. Não se faz aquilo com, não, com tá louco, é do jogo, velho. A carreira, não, não. O Zé Roberto é um baita cara, um baita jogador, carreira monstro. Só que ontem tomou uma humilhada do moleque, velho. Não, mas uma coisa é dar um chapéu do Cuca. O erro maior do Cuca, o Domênico lembrou bem. Deixar o cara cansado, marcando o Kelvin. Eu acho. Sabe que um é rápido. Tocado. No primeiro tempo ainda deu jogo. No, gente, segundo tempo dançou. E quando o moleque toma um. E quando o moleque toma um desconcertante de um velho? Lembra? Vi de Ricardo Oliveira e o do Corinthians lá. Eu, velho, acho que o grande lance do jogo é a mesma aí. Coisa, olha, o Cuca tinha a chance de mudar a equipe do primeiro pro segundo tempo. Eu acho que ele mudou, mas não acrescentou em nada. Acho que ele deveria ter trocado o lateral esquerdo, eventualmente, ou tentar colocar. Não quer tirar o Zé Roberto pela experiência? Tudo bem. Mete o Zé Roberto na meia. Mas o Zé Roberto tava no banco. Vai pra meia. O Zé Roberto, o Arouca, o Zé Roberto não aguenta jogar na lateral, ô Benjamin. Ele é um cara mais de idade. Mas aí quem faria a lateral esquerda? Lateral direito, lateral esquerdo. Hoje a gente chama de ala, né, Sombra? Então são aqueles caras que correm que nem uma desgraça, né? Lá pra frente e volta pra... O cara não aguenta, não, velho. Não volta. Tira o cara dele, joga na meia. Oh. Meia. É um lugar onde você pode pensar. Você não precisa correr tanto. Mas você não precisa, o ala é a obrigação de marcar pra cacete. O ala só corre meio campo. Ele joga meio campo pra frente. É cedo ainda, são 4 rodadas, mas o que chama atenção é que o Cuca tá 1 mês com esse time do Palmeiras treinando. Exatamente. Não é possível. Não, cara, é agora. O Palmeiras caiu fora da Libertadores cedo. E ele tá lá treinando esse time há um tempão. Não, o Palmeiras, ele tava jogando bem, Benjamin. O problema do Palmeiras é jogar fora de casa. Não. Foi assim com a Ponte Preta e foi assim com o São Paulo. O Palmeiras não tava jogando bem. Jogou bem, ganhou do Atlético Paranaense. Jogou bem. Estreia, jogou tava bem contra o Atlético, contra o Fluminense. Sim. Contra o Fluminense. Mas, o Fluminense, o primeiro tempo foi horrível, viu? Não foi bom. O jogo é composto por 2. Mas pegou, tá bom, a Ponte Preta, pegou a Ponte Preta, perdeu. A Ponte é um time ruim que eu fora de casa. Pô, mas, Ponte Preta, mas não justifica, gente, né, mano? Jogar assim fora de casa. Tem jogos que fora de casa e dentro de casa. Pô, é. É igual aquele. Eu falei do Corinthians, Vitória da Bahia, Sport, Ponte Preta. Ficou lá no resort, que... lá no Bourbon, 20 dias lá, pô. E vai... nós vamos ficar 2 dias lá, né, velho? Não, não. Não? Não o quê? É uma surpresa. Ei. Os ouvintes não estão nem aí. Como assim? Eu consegui, o Sombra também não tá sabendo. Não tô sabendo. Nós faremos o resort do Estado 97, faremos o programa sexta. Sim. E os ouvintes vão comprar os pacotes e vão embora domingo, certo? À noite. É. Nós não. Não? Consegui que nós ficaremos esse ano uma semana. Ah, é? Descansando lá? Pós o resort lá. Olha só que legal. É só uma pergunta. Então, na semana do dia 12, não estaremos aqui, estaremos em descanso. Fazendo o programa lá ou nem isso? Não, consegui. Só uma, pergunta. Eu fui no, eu fui no SLJ e eles me passaram todos os... O que é o SLJ? Só uma pergunta. Sindicato dos Locutores Judeus, mas serve pra tudo. Só uma pergunta. Então, nós temos... abrangência nacional. Nacional. Ah. Como tem o lance da gente ficar o fim de semana lá e emendar a semana, consegui. Só uma pergunta. Parabéns. Muito legal. Muito só uma pergunta. Ô, Rudinho, e o show? Como é que você vai fazer com o show? Rudinho, primeiro eu queria agradecer aí sexta-feira, bom sucesso. Eu tô perguntando se você vai ficar lá, Rudinho. Não, eu já vou falar, meu, 50 pessoas pra fora, uma loucura, eu tenho que agradecer. Foi um amigo do Benjamin. Amigo do Benjamin lá, meu, pô, legal demais. Soldado. E eu só tenho que agradecer a rádio, viu, Sombra? Eu sempre pergunto lá, viu, Sombra, nos meus stand-ups, quem vem pela rádio, é todo mundo. Então eu queria falar que eu vou estar lá no resort. Ô, Rodinha, você meteu um sold out lá, hein? Eu sou humilde, né, RG? Sold out, né? E eu também dou muito RT, RG. Mas o pessoal te vê mais aqui. O pessoal vai lá porque ouviu no estádio ou porque estádio, te viu no Altas Horas? Não, estádio, ninguém mais vê, ninguém fala dos Altas Horas, ninguém lembra. Você foi traído? Você foi traído, Rodinho? Eu dou muito RT também. Então, se quiser ter que eu ganhe. Faz o seguinte, ó. Eu vou dar uma dica. Meu Twitter é Rudy Landucci, tá? É só você mandar. Vou fazer um teste agora. Ó, Sombra, também os 5 primeiros que ligar, eu vou dar um par de convite pra ir sexta lá no Honda Hall lá me ver. E é o seguinte, se você quiser ter o teu nome no Twitter, faz o seguinte, manda agora pra arroba Rudy Landucci e fala assim, mesmo, Rudy, você é o maior imitador do mundo, Rudy, teu show é campeão, e eu dou RT na hora, mesmo. Tá? Os 10 primeiros que mandaram pra mim agora. Ó, esse reclamar é o mais. Oba, então já sabe, os 5 primeiros ouvintes que ligavam, um par de ingressos pra cada um lá. E o RT. O RT tem, é só mandar agora. Mas quem não foi, vá. Obrigado, mano. Obrigado, Rudy Landucci, muito top. Quem vai ver o Rudy, por exemplo, ou nos shows dele, não importa onde ele faça, ou no resort de 10 a 12 de junho, tem que ir barbeado. Né? Obrigado, com certeza. Com certeza. Um beijo lá pra tua irmã, pra tua mãe. Já recebi um aqui, ó. Você pode mandar pra minha irmã, mas me segue, tá? @RudyLanducci, tá? Sabe aquele momento, Rudy Landucci, em que você se prepara pra cobrar aquele pênalti decisivo no futebol com os amigos? Ou aquele último quilômetro que falta pra completar aquela corrida de 10 quilômetros? E até mesmo quando você sai direto do trabalho pra curtir a noite inteira na balada? Pois é, amigão, todos nós temos aqueles dias que valem por 3, é ou não é? E é justamente nessa hora que nada pode falhar, meu irmão. Por isso, a Bozano Inove traz o desodorante Bozano Extreme. Ele oferece 72 horas de proteção. É uma proteção extrema para você viver o seu máximo, tá legal? Você nunca mais vai ficar com aquele cheiro de ranço, velho. Você nunca vai ficar com aquele cheiro de provolone azedo, velho. Sabe quando o queijo tá até mofando, velho? Nossa senhora! Você nunca mais vai ficar com esse azedume, aquele cheiro de churume. Você não sabe o que é churume? Aquele líquido que escorre do saco aquele de lixo. Aquele soro que sai do lixo. Que o caminhão do lixo, quando passa na sua rua, deixa fedendo um dia, velho. Vamos dar um suco de churume pro Mota? Você tá louco. Você nunca mais vai ficar com esse cheiro horroroso, tá bom? É. Agora a linha de desodorantes Bozano ficou ainda mais completa, oferecendo ainda mais performance pro seu dia a dia. Seja qual for o seu momento extremo, Bozano Extreme 72 horas te dá muito, mas muito. Mas muito mais proteção. E lembrando, ó, você, amigão, ouvinte do Estádio 97, que entrar no ar dizendo o seguinte: só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Anotou a frase? Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Vai levar um kit exclusivaço do desodorante Extreme, tá bom? Esse é demais, é top. Bozano! Jeito de garoto, cuidado de homem. Legal, e temos presentes para você que vai ligar e participar ao vivo aqui do Estádio 97. Atenção, quem disser só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão, ganha um kit exclusivo do desodorante Extreme. Dizendo também recarregar meu bilhete único ficou mais fácil com o Zoom, você ganha um crédito de R$50 no cartão Zoom. Também quem mencionar Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta, concorrerá na sexta-feira a kits da Dutra Máquinas, tá? E detalhe, todo mundo que participar ganha direito de, nesta quarta-feira, assistir o Estádio 97 ao vivo no Happy Hour da Overnight. Overnight que fica na Vila Olímpia, na Rua Gomes de Carvalho 799. Nós faremos o programa ao vivo do Happy Hour da Overnight nesta quarta-feira. Quer assistir o Estádio 97? Vá para lá! e aquele que entrar ao vivo aqui com a gente ganha o direito de ir neste Happy Hour, assistir o Estádio 97 com direito a acompanhante, tá bom? Então, anota aí, tá? Nesta quarta-feira, na Overnight, Rua Gomes de Carvalho, 799, na Vila Olímpia, o estádio ao vivo. É isso aí, junto de vocês. Boa, e olha, o Vladimir Igor Morel no Twitter, mandando um abraço aqui pra gente. Está nos ouvindo em Punta Cana. Um abraço. Um abraço aí, para ele e para a mulher. Com tanta coisa pra fazer em Punta Cana, ele está nos ouvindo. Mas, ô, Rodinho, só para registrar, pô, que tá chegando aqui no Twitter de... Ah, RG, deixa eu te falar. E parabéns pelo... Nossa, velho! RG, eu sou um cara humilde. Todo mundo mandando... Você tá dando RT em todo mundo? RG, eu sou humilde, eu não tenho ego, tá certo? Porra, Rodinho! Então eu quero te falar, me elogiou, eu dou RT. Eu tô mesmo. E agradecer toda a galera que foi lá no meu... Você vai ver quantos RT vai ter. Então, galera, vou repetir, tá? É só me elogiar no Twitter do RT. E, Bah, pega os nomes aí, os 5 primeiros que ligar aí, eu vou dar um par de ingressos pra ver meu stand-up sexta. Espetacular. Essa sexta é o sold out, mano. E o RT, tá? É isso aí. Ah, mas na sexta ele vai estar no resort do estádio, tá bom? Daqui a pouco a gente vai falar do resort do estádio, que hoje eu vou fazer uma brincadeira muito legal. Vambora. Muito legal pra você que quer ir de 10 a 12 de junho no Bourbon. Mas vamos antes aos ouvintes. Ah, no oferecimento de Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet, conheça o novo Cobalt. Também impermeabilizantes, recubre plast, máxima proteção pra toda a sua casa. Daqui a pouco, o técnico Cuca Beludo no estádio 97. Depois de duas semanas, sombra, toda a comida acabou. E a senhora fome fala com o pica-pau. É o Cuca, né? Alô? Tá vendo, Domenico? Eu vou fazer o stand-up, velho. Eu descobri que é fácil, porra. Verdade. Olá. Alô? Opa, quem é? É Domênico no Chico. Ó, Domênico, é o Nelson que tá falando. Ô, Nelson, é o Almirante Nelson, nosso ouvinte antigo. Ô, Almirante Nelson! Ô, Almirante Nelson, matei. Esse é o ouvinte da gente desde a época da desde a doutora Arnaldo, é palmeirense. Boa, boa, Benjamin. Boa. Esse eu conheço, viu como eu conheço? Você guarda muito determinados ouvintes, né? Tem ouvintes que eu guardo mesmo, porque era da época da doutora Arnaldo. Na época da doutora Arnaldo, a gente não tinha... Eu conheço o Benjamin desde adolescente, né? Doutorinho era menino ainda, né? Eu sou mais velho que ele, né, Benjamin? Tinha cabelo, né? Não, mas eu guardo mesmo, porque naquela época da doutora Arnaldo, a gente tinha uma relação até um pouco mais próxima, porque o programa não era uma coisa... Que nem é hoje, lembra? Sim, claro. O programa não tinha uma puta audiência. Tinha um começado a bater. Era quase uma confraria, né? Porra, era uma coisa até meio, eu diria, é verdade, meio underground, meio alternativa. Eu lembro até que tinha aquela coisa, né? Às vezes o cara ia pra rádio e às vezes ficava, tava frio, chovendo, o Domênico chegava a levar o ouvinte pra casa. Ah, é? Isso era muito legal. Ah, teve também. Mas o Domênico perdeu essa essência. Perdeu, mas o Domênico tá no palco. O mano já pegou metrô com a gente várias vezes. Opa, sempre, porque eu sou do povo. Não é só eu sou um Zé Ninguém. Aqui embaixo. É a voz do povo, é onde de metrô, Domênico. Verdade. Não, tinha época que o Domênico levava ouvinte no frio, tinha época que gente levava o carro do Sombra também, né? Também. É mesmo, sensacional, bem lembrado. Levaram meu carro embora. Levaram, é verdade. E ainda ganhei uma porrada na lateral dele de presente. Tinha gente. Cadeirinha de bebê. Tinha gente que passava com o carro em cima do pé dos outros. Aquela época era assim, né? Da botinha branca, lembra? Domênico, eu vou falar. Se eu soubesse, tinha passado no pé, velho. Andava deitar na calçada. Fala, Nelson. E a gente pescoço, a gente que levava o banquinho. Mas tem história do estado 97. Eu lembro desde o tempo do Mauro, que era o Santista, antes do RG, o Lico Paulo, o Sombra, depois a turma... Quer dizer, eu conheço a turma... Conheço vocês e... O Sombra era o São Paulino. Vocês veem jogo de futebol com o Sombra, com o Domênico, com o Benja. É, o Sombra, onde está o Sombra? Sombra era um cara legal. Pena que saiu. Onde está o Sombra hoje? Ah, o Sombra, sei lá, o original, mudou. O Sombra original... É. Ah, ele foi morar fora. Esse, pra quem não sabe, não é. Não é o Sombra daquele que começou o estádio. É o primeiro. Da primeira formação não tem mais ninguém. Ah, aquele era mais radical. Tá em NY. É. Aquele lá tá em NY, velho. Ah, fácil. Fácil. Se mandou. Se mandou. É, não, ele não trabalha mais aqui, não, velho. Esse é o outro Sombra. É que tem o RG02 e tá o Sombra 02. O Nelson. GG. Nelson, manda teu nome completo. Vamos lá. Nelson Tadeu Augusto. Nelson Tadeu M. Augusto. Hã? Nelson Tadeu, M. Augusto. M. De Merchede. Merchede. Eu que eu conheço. Baixa um pouquinho o volume, tá com eco. Baixa um pouquinho o volume. Só Nelson, pra poder não dar Nelson, microfone. Nelson, é o Cuca. É o Cuca, Nelson. Ô, Nelson, eita, Nelson, tu tá bravo comigo também, Nelson. É o Cuca. Porque Nelson, hoje tá todo mundo bravo. E eu tô bravo com seu Ganso. Hein, e Nelson? Tá bravo também, Nelson, comigo? Não, ó, ontem eu estranhei. Eu não sei se a gente tava com o banco ruim, imitado. Se o pessoal tava machucado. Eu não gostei ontem do esquema do Cuca. Eu gosto do Cuca. Pra mim é o melhor técnico que a gente tá tendo desde que da primeira era Filipão. Com todo... Não sei se o Domênico concorda comigo, mas acho que é por aí, não é não, Domênico? Não, ele não, eu gosto, o Cuca sempre... Não, eu gosto, eu obrigado, tô dizendo, eu acho que ele é o melhor técnico que nós tivemos desde a primeira época do Filipão. Não sei se você concorda comigo. Mas o Filipão... Obrigado. A primeira época do Filipão, você fala de 2000 lá, 99? Exatamente, é. Deixa eu lembrar aqui quantos passaram. De lá pra cá, você pode ver, nós não tivemos ninguém, cara. Passou tanto nego ruim lá, velho. É, não, passaram bom também, Muricy. Ah, passou. Passou o Vanderlei de novo, se não me engano. O Vanderlei ganhou em 2008, né? É. Mas eu tô falando assim, que bom que eu vejo assim um cara que a gente confia, né? É. Não sei, cara, não tô lembrado. Desde então, um outro... Mas eu não gostei do esquema do Palmeiras contra o São Paulo. Não sei se os jogadores não estavam naquele dia, né? Não sei o que aconteceu, realmente. Foi estranho ontem. Mas o que eu errei, Nelson? Eu errei, Nelson. É, você gosta das coisas tudo certinha, né? Acabou... Não foi bem, não, cara. É. Não, você... fala assim, pô. Mas, o Nelson. Agora. Diga lá. Eu venho aqui sempre dizendo que o Palmeiras tem um elenco muito bom mesmo. Com certeza é um dos melhores aí do Brasil. Mas você não acha que falta só pra ficar completinho mesmo, aquele meia? Caramba. Esse negócio do meia já tá virando uma obsessão, né, Domenico? Ah, mas não tem, pô, tem que ter, né? É, a gente tem o Cleiton que jogou duas partidas aí até agora, desde que ele tá no Palmeiras, foram as duas últimas aí, por sinal, aí que ele jogou bem, né? Que eu me lembro, né? É, não sei, cara, será que a gente não tem na base um jogador, um menino aí que possa... Sei lá, eu já... É isso que eu tô dizendo, né? Mas apostar na base, perto do elenco que o Palmeiras montou, dá pra entender, grana, né? Pela grana que foi investida. Mas tem que ter, mano, essa posição não tem. Mas é que tá, Domênico, será que não dá pra buscar alguém dentro do elenco que possa fazer essa... Então é falha de planejamento, quem que vai buscar dentro do elenco, nenhum deles é meia. Ô, Domênico, então tem uma falha de planejamento gigante dentro do Palmeiras. Mas não é falha de planejamento. Pô, se o Palmeiras tem uma falha de planejamento, imagina os outros. Mas, Domênico, o Fabrício, por exemplo, o Fabrício é um cara que no Cruzeiro muitas vezes jogou aí adaptado na função de meia. Porque não poder, mas Fabrício. Aí tem que improvisar, precisa ver se vai bem. Ué, mas é que tá, Domênico, hoje é mais fácil você improvisar uma incógnita na posição do que uma certeza de que você sabe que não vai dar certo. O Fabrício poderia ser esse meia. Inclusive, ele foi contratado jogar no meio-campo. Dizem... Pra jogar na meia. Pra essa função. Ué, né? Por que não testar o Fabrício? Então, ele que teste, ué. Porque... O Palmeiras precisa desse jogador. Se ele deu aval, inclusive, na contratação do Fabrício, dizendo, eu sei o que eu tô fazendo, manda lá o Robinho Lucas pro Cruzeiro, por que não testar o Fabrício? O Robinho ali? Que deu um lançamento bonitinho no Cruzeirense. Mas foi estranho essa saída do Robinho, né? Pro Arrascaneta. É estranho. Essa saída do Robinho... Mas também não é o meia que o Palmeiras precisa. Mas não, ele não é meia. Mas era o que mais se aproximava e jogava bem. Mas dá muito mais a impressão, RG, que o Palmeiras, que o Cuca queria se livrar dos dois. Claro. Do que pegar os outros dois. Então, aí é que tá o estranho. A impressão que passa é o seguinte, pintou a oportunidade e falou, não, traz os dois. Você acha que tá dentro daquele chavão, né, aquele ditado, a gente não sabe nem 5% do que acontece? Ô, Domênico, você não acha? Ô, Nelson, desculpa, mas só pra falar, apesar pra também não ser sacana, o Tite também, pediu uns jogadores aí, também não põe pra jogar. Né? Tem jogador que o Tite pediu, mas também não rola. Eu não sei se ele pediu o Marlone. Só que o Tite tá com crédito. Não tô discutindo isso, tô discutindo. Tá com a conta recheada, tá gorda. Tô discutindo outra coisa, não tô discutindo crédito, tô discutindo... Domênico, eu acho que o problema do Palmeiras é aquela cabeça de área, eu tenho que chamar a cabeça de área, aquela linha de frente da zaga. Pronto, por que a gente não ensina, não dá pra tentar ficar com o menino lá que... chama o menino que era do Santos, que jogava de volante aí no... Arouca, o Aderbal. Né? Sei lá, um cara que tem um pouco mais de qualidade pra tocar a bola. Eu não sei, a gente tem uma dificuldade ali. Você vê que a gente tomou... Esse time de São Paulo, eu não sei, cara, é um time misterioso, porque eu não sei nem como chegou... Sinceramente, não sei se o Paton deu, é um cara de sorte, né? Eita! Na opinião dele, deixa ele falar. Não, vai, chupa, vai. Sério. Pelo amor de Deus, falar que o Paton é um cara de sorte. Quem que deu sorte? Não entendi. O Paton é um cara de sorte. Ele acaba e você retruca. Não, para. Não dá pra tirar uma besteira da alça. Deixa eu ver. Não. Peraí, dá só um minuto. Tchau, querida. Patom. Segue o jogo, segue o jogo, sem falatório. Aquele que te meteu a mão. Não, eu tô falando. Não, ele tá falando Patom, Patom, vocês estão mostrando, não sei quem é. Patom é o técnico de São Paulo. É o apelido dele, é o apelido do Balsa. Nem sabia que era esse apelido. Mas, ô coronel, deixa eu te perguntar. Ô coronel. O negócio é o seguinte. É o mirante. Tá tudo ali. A minha patente. Você pode chamar. E se ele for coronel, ele é meu amigo. Você tá pode bem? Chamar ele de major, porque tinha dois. O almirante Nelson e o major Nelson. Vai mudar pra cima ou pra baixo a patente, ô, mano, do cara. Mas já tá jogaram ali. O Cândida na Paulista? Posso passar? Agora pode. Não, peraí. Não, deixa eu perguntar pro ouvinte. Você vai perguntar um segundo, senão perde. Você levantou. É, desculpa, eu não devia ter feito agora. Ô, deputado. O Mota. Você veio com o Mota na Paulista? Olha só, viu? Só falar, viu, mano? Eu vim aqui pra dizer que eu não tenho nada contra. Eu vim com meu trio elétrico. É um trator. Você trouxe trio elétrico? É, eu trouxe meu trator, atravessei a Paulista e de volta. Então, como assim, trator? Pacificamente. Tranquilamente. Ô, Eloíris, você veio? O Mota te representa? Eu não venho aqui porque esse Mota vem. Pacificamente. Acho que veio. Ninguém não usa um gorro igual. Eu sou burro. Ele? Ninguém não usa um gorro igual. Ele disse que não veio por sua causa. É um fascista. Deixa o mano falar, depois ele vai ficar chateado comigo. Não, não fala nada. Fala aí. Mas, ô, almirante. Diga lá. Deixa eu perguntar, pra você e pro Domênico aqui, e pra avó também. Fala, amor. Vocês gostariam do Diego Souza de volta no Palmeiras? Não. Ele não é um meia ainda. Cara, o Diego não é, um meia. Ele não jogou nada contra as galinhas. Ele acabou de ir pro esporte. Ué, mas o que impede dele voltar pro Palmeiras antes de fazer a sétima partida? Olha, não, eu não vou dizer pra você que eu gostaria que ele voltasse pro Palmeiras, mas eu acho que hoje ele jogaria no Palmeiras. Hoje jogaria. O elenco jogaria tranquilo. Ah, hoje jogaria sim, claro. Agora, trazendo de jogador. Volta... Acho que já foi. Foi, né? Não sei se a torcida ia querer, não. Ah, acho que não, acho que já foi, hein? Essa fase dele já foi. Mas ele encaixaria no meio campo do Palmeiras, sim. Jogaria, mas eu acho que... Não tá jogando nada, ô Lolo. Mas o não precisa dele. Por que vocês estão falando dele? Onde ele joga hoje não tem ninguém. Nossa, mas não aguenta mais esse assunto. O time do Palmeiras, ele não precisa de jogadores nesse... O Palmeiras precisaria, é a minha opinião, Acho que precisa de um meia. Um meia que possa substituir o Cleiton Xavier. Só isso. Só. O resto tá tudo... Tem posições. Olha o Moisés. Moisés não é o cara. Ele não jogou ainda. O Moisés não é um meia armador. Não é. Esse jogador... Quem é o cara? Eu, se fosse Palmeiras... Quantos clubes brasileiros têm esse meia aí? Se eu fosse Palmeiras, eu tentaria ir no Atlético Mineiro e arrancar o Dátolo de lá. Pra mim, o Dátolo é o cara. Pra mim, eu vou lá com um monte de dinheiro. Tem dinheiro. Vai lá e arranca o cara de lá, mas velho. Mas vai pagar esse caminhão de dinheiro. Mas o cara quer sair também, né? Precisa. Um cara de 30 e poucos anos. Não, mas aí eu vou fazer a mesma coisa que vocês fazem quando vocês falam. Quando convém? Quando convém. Aí quando convém. O mano fala a mesma coisa. Vai lá e vê. Aí o tema. Ah, isso. Vai e tem. Tá certo. Mas o... Não custa nada tentar. Mano, tem dinheiro, né? Investir uma grana assim no Dátulo, também acho. Ele joga muita bola. Mas o problema é que ele já tem mais de 30, né? Mas daí, mano. Meio armador, quando tem qualidade, mano. Fácil. Ó, vou dizer agora. O Dátulo nesse time do Palmeiras, pelo menos ia voar. Fala, Nelson. Quem tava jogando bem até o ano passado, não sei se ainda ainda. Também deve estar. Era o seu boneco, hein, meu, lá no Grêmio, hein, cara? O Douglas. Ele joga Douglas. Bola, ah, não, cara. Esse eu nunca gostei. Esse mas o bom ali é o Juliano, velho. Esse é bom. Então, Juliano é bom. Eu acho o Juliano mas não é meia. Mais acho que é. Ah, não acho, não. Mas como não? O Juliano é um ponta de lança. Imagina, o Juliano é meia. Mas ele joga um pouco mais avançado, não é aquele meia. Não faz aquele papel de meia, meia. Esse papel do Juliano, de repente, ele é meio desenvolvido também pelo Dudu, entendeu, mano? Exatamente. Aquele cara mais ofensivo, não? Não é um meia. Ah, mas eu não vejo o Dudu aí com a mesma característica do Juliano. O Juliano é melhor pra fazer essa função. O Juliano é aquele cara de articulação de meio campo também. Mas ele conduz um pouco a bola. Até jogando os últimos aí eu não gosto. Esse Douglas aí eu não gosto. Não. Nelson. Nunca gostei. Ligue. Eu vou fazer uma pergunta. O RG tá com medo de fazer a pergunta. Ele repassou pra mim. Fala assim: Lucas Lima, não? Não, não é. Se o Palmeiras perde do Grêmio, entra em crise profunda? Ai, meu Deus. Ó, é o seguinte. É um louco, é o retardado. O Palmeiras é o líder do campeonato, né? Um time bem estruturado já não é de hoje, né? O Roger está fazendo um trabalho bacana lá já faz tempo. Eu acho que o Palmeiras não vai perder pro Grêmio, não. Em casa, o Palmeiras contra o Grêmio... Agora, eu acho difícil a gente somar três pontos em cima dele, que vai ser difícil. Você vê? Jogo difícil pra caramba, um longe bem difícil. Você vê como o futebol é engraçado, né? O Roger tá fazendo um trabalho interessante. É verdade, é fato. Eles queriam ele fora, né? Lembra? É. Pega dois meses e vê... Dois meses tava... não, quando caiu da Libertadores, queriam a cabeça dele. Mais recente. Não, nem um mês, quando saiu da Libertadores. Os caras cantando a cabeça do cara lá, velho. A cabeça do Michael também, em São Paulo. É, também. Mas ele fez um trabalho Norberto. E o Argel também, todo mundo desceu. O Argel Fuch, né? O Argel hoje, bem vai. O Inter não perde a 16. Fala, amorzinho. Mas o Argel tem uma campanha direta, né? 16, quantos desses são jogos no Campeonato Gaúcho? O Vasco tá invicto também. Quantos desses são jogos? Vocês falaram do Vasco, tem o Nenê lá também, né? O Nenê joga, tá jogando pra caramba. O Nenê não quis sair. O Nenê não saiu lá. Nem ele, nem o Lula. A hora do Nenê sair já passou. Passou 9 meses, sai o Nenê. Marcelo Botelho! Você foi ver onde você tá? Você tá bem, mano. Vó Domênico e o nosso Almirante. A sequência do Palmeiras no Campeonato Brasileiro é difícil, porque ó, o Palmeiras pega o Grêmio. Para de zicar. Depois vai pegar o Flamengo no Rio de Janeiro. Sim. E depois, é o Corinthians. E vocês nós ganhamos. Então, mas é no Rio ou é em Brasília esse jogo, hein? É uma do Flamengo. Eu sei que vai ser em Brasília. Ô, Norberto. Ô, Norberto. Norberto. Qualquer lugar mesmo. Mas o Flamengo então o metro enche, velho. Deixa eu falar uma coisa. Então fala com o Norberto. Fala, vó. Por causa da briga do Dodô com o Dodô não, o Dudu. O Dudu com o Lucha. Esse é Lucha. Luca. Não, ele não teve briga. Ele não teve, teve um discutimento. Um falou de um. Não, falou eles não discutiram. Um deu uma declaração, o Cuca deu uma declaração. O Cuca falou que ele jogou mal. Falou, aí ele falou que o Cuca não poderia falar isso. Mas não houve um bate-boca. Eu sei, mas o Dudu não gostou. Aí ele escreveu no Twitter aí, no Instagram. Twitter? No Instagram. Instagram. Eu não vou ler rápido. Eu vou falar errado. Por causa da grande repercussão de ontem, gostaria de dizer que não passou de um mal-entendido. Eu, o Cuca, não damos bem, somos duas pessoas identificadas com o clube e ficamos muito chateados pela derrota. Eu, o Cuca, dando bem? Ele é o treinador vitorioso e falou de mim porque acredita no meu potencial. Potencial? Potencial. O problema é o seguinte, quando pega o jogador tá de cabeça quente depois do jogo, aí fala bobagem, tem jeito. Mas o técnico também não poderia ter exposto o cara. Eu acho que não precisava, né? Mano. Acho que não precisava. O Cuca foi infeliz. Mas tudo bem. Foi a segunda vez que aconteceu algo desse gênero, né? Entre os dois, né? Saiu um jogo, viu? Não. Foi sim, foi sim. Teve uma vez que não, foi aquele que ele machucou. O Cuca substituiu ele e falou, mas não era pra me substituir. Não, mas ele machucou. Ele achou que ele tinha machucado. Ele saiu de campo e falou, eu não machuquei. Dudu? Ele falou que não tinha machucado. É só um mal-entendido. E já está tudo certo. Eu e o Dudu somos muito amigos, Dudu. Esse é o irmão boiola do Filipão. É o Cuca. Irmão boiola. Ô, oh, Norberto. Tá bom, Nelson. Nelson, manda teu abraço aí pra quem você quiser. Faz tempo que eu não ligo ainda, já. Faz tempo que eu faz a minha merchan. Mas aí, Norberto. Eu peguei Norberto. Agora os três. Deixa eu ver se eu consigo antes de mandar um abraço pra tu. Manda um beijo pra avó, Norberto. A vozinha. É, a vovó. Manda. A vovó. Ó, posso fazer uma chance, mano? Pode, vai. Bozano, caramba. Não gagueja, não gagueja. Bozano tem tripla... Não, olha. Vamos lá, só Bozano, eu vou falar uma vez e você repete, tá bom? Tá bom. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Só Bozano me garante 3 vezes mais proteção e diversão. Esse então... é o Almirante Nelson, boa, Almirante. Pode fazer mais aí? Se você souber, pode. Faz gostoso. Não, eu souber, só isso aí. Tem que saber, Eu compro do Ultramáquina aí, eu vi que ela tá com a Black & Decker aí, né? Tá, a Black & Decker e do Ultramáquinas. É, a parceria, né? A jogada certa. A jogada certa. Quando o assunto é ferramenta. Quando o assunto é ferramenta. Mas eu falei pra você. É. Eu ganho o brinde, você então? Você pode ganhar. Você ganha, você entra no sorteio, então. Nossa, eu vou participar do sorteio sexta-feira. Sexta eu participo do sorteio. Do Zoom também, né? Oba. O sorteio do Zoom aí também, pô. Parecido. Aí é com o mano. Ó, recarregar meu bilhete único. Carregar meu bilhete único. Ficou mais fácil com o Zoom? Boa! Aê, recarregar meu bilhete único. Aleluia! Sombra, deixa eu falar. Eu quero mandar pro Sombra um grande abraço. Eu tenho o Sombra, como eu falei, né, o Benjamin, o Domênico, o Mano, que eu conheço quando era um franguinho d'água. Hoje é galinha, sim. Bem um abraço pra vocês mesmo. Pescoço de coração, que eu gosto de vocês. Obrigado, muito, Nel. Gente. Você não falou do RG, você poderia falar do RG? O RG também, pô. RG, e também. O Mota, você pode também mencionar? O Mota é o mais jovem da turma. Obrigado, Nelson. Não, mais jovem é o Rude. O Rude, né? O Rude é talentoso, esse menino. É chupa, Benjamin. É talentoso. Vou dar RT. Peraí, que vai dar. Eu vou dar RT nele aqui. Nelson, olha, eu vou te dar um par de convite pra você me ver meu stand-up sexta. 9 horas, aonde tá bom? Quer, vou falar com lá no Ronda, Rode lá. É lá no Picadeiro. Eu vou lá, tá? E manda um Twitter pra mim na @RudiLandu. E meu canal do YouTube. É só me elogiar que eu dou RT, tá bom? Eu posso falar, essa brincadeira me ajuda, viu? Eu sei. Mas o Nelson, agora é sério, você ganhou. Me ajuda. Você ganhou, olha, nome na lista, você e mais acompanhante, pra ir na quarta-feira. Opa. No Happy Hour da Overnight, na Vila Olímpia, onde faremos o Estádio 97 ao vivo, tá bom? Opa, cara, fico feliz, cara. Eu, faz tempo que eu não vejo vocês, vou ficar feliz mesmo de vê-los. Muito bom. Valeu. Sim. Vá lá, então, tá bom? Um grande abraço pra vocês, ficam com Deus e bom programa. Boa. Continue assim, sempre com esse talento aí, né? Com essa garra aí, legal. Muito valeu, abraço, cara. Benjamin, meu brother. Valeu. Valeu, abraço. Abraço, Almirante. Ei, valeu, Nelson, palmeirense, ouvinte antigo do Estádio 97. RG, boa e má notícia. Começa pela má, vai. A má? É. É que se eu falar primeiro a má, não faz sentido a boa. Puta, então... A boa é que você vai morrer. Tiro ou é facada? Vai. Boa notícia. Ricardo Oliveira não vai precisar de cirurgia. Ó. Oh. Bom, isso é ruim pro Santos. É bom pra ele. Não, bom pro Santos. Ele não fica no Santos. E bom pra ele. É bom pra ele. A má notícia é que não se sabe quando ele pode voltar. Por isso que eu tô falando, é bom pra ele. Mas eu acredito que não, viu? Eu acho que ele vai dar uma seguradinha aí até resolver esse negócio de... Vai dar uma seguradinha até abrir a janela da China. É o mês que vem. É o mês que vem, né, mano? Já a janela aí, que eu comi e tal. Quem ficou até agora, velho, fica mais 20, 30 dias. E como eu tinha dito a semana passada ao Domênico com muita propriedade... Porque o Domênico é um cara muito bem informado. O Pato falou, quero ficar na Europa. Sim, a prioridade dele é a Europa. Não, mas qualquer chimpanzé saberia que o Pato aí vai querer permanecer lá. Sim, mas ele declarou, quero ficar na Europa. Não, mas é que tá, Sombra. E disse que o Corinthians seria a última opção. Mas isso tá na cara, gente. Basta enxergar um pouquinho de futebol. Por exemplo, a mulher dele, tá certo? A loirinha lá, ela fez um contrato. Você acha ela bonita, a Fiorella? Bonita, bonita. Nota da Fiorella? Ah, nota 9. 9, 9. Boa nota, boa nota. 9. Mas aí que tá, Sombra. Ela fez um contrato aí com uma agência londrina, um contrato grande. Ou seja, ela tem intenção de permanecer lá. Mas se é uma agência londrina ou no Paraná? Não, não. De Londres. Made in London. Mas o negócio é o seguinte. Tá lá. Vai ficar lá durante algum tempo. Tem lá a RG número 2. A vida do cara. O cara se sujeitou a ficar no banco do Chelsea e pode ser que aceite uma proposta do West Ham... Do Nottingham Forest. Tá com um cara que agora acho que ele pegaria um time intermediário. Sombra, e pro Corinthians, será que não? Se não houver um acordo aí de venda do Alexandre Pato no meio do ano, pro Corinthians seria muito mais interessante, RG. Fazer uma rescisão contratual seria bom pro Corinthians e pro Alexandre Pato. Porque o Pato, se numa dessa ele não... Ah, no Corinthians, eu quero que vocês me paguem. O Corinthians fala, beleza, então volta. Ele vai ficar treinando separado aí 6 meses. Por mais que digam, mas ele vai estar recebendo 800 pau por mês, pro cara isso daí é um tiro no pé, RG. Exatamente. Ficar jogando lá, tanto que o Kleber Gladiador pediu a rescisão contratual com o Grêmio, tá recebendo um turu aí do Grêmio, fizeram um acordo, etc e tal, mas pro jogador ficar correndo e separado, tá na cara que é ruim. Ele deu uma entrevista hoje, ele disse que no Corinthians, depois do pênalti, daquele famoso pênalti, cavou a cova, RG. Ele foi abandonado pela torcida e pelos jogadores. Treinava separado. E era um cara que treinava, tinha que treinar em separado. Então, pra ele, o Corinthians. E deveria ser abandonado mesmo, Sombra? Porque ali pro Pato, na minha opinião, faltou vergonha na cara. Bater um pênalti contra o Dida da forma como ele bateu foi ridículo, velho. Foi tosco. E ó, eu só queria parabenizar, Sombra, o Juanfran, que é o lateral direito do Atlético de Madrid. Quando ele perdeu o pênalti, a primeira atitude que ele teve foi lá se desculpar com os torcedores ali na beira do Alambrado. Tá certo? No dia seguinte, ainda agradeceu o carinho por parte da torcida, já que ele é um ídolo. Ele falou, pô, pisei na bola com vocês, eu não queria ter perdido o pênalti, peço desculpas. Ao invés de fazer igual muitos jogadores fazem, RG, de ficar com aquela cara de coitado, mas eu bato assim, tá, e certo. É assim que eu vou bater. Ele foi lá e teve a decência de pedir desculpa pro torcedor. Isso aí. Mas, mano, você sabe que tá cheio de vírus querendo invadir a sua vida, né? A minha gripe, ó. Não tô falando de gripe. Tô falando vírus pra celular mesmo. E pra esse só existe uma proteção. Mais potente que vacina. O melhor antivírus de sua operadora de celular. Como assim, Sombra? Me conte um pouco mais. Vamos lá. Isso mesmo, presta atenção. Sim. Esse antivírus, ele protege suas fotos e vídeos de qualquer vazamento na internet. Sim. Também não vai deixar ninguém espionando suas conversas íntimas. Vai evitar que clonem suas informações pessoais e do banco. Ainda mais atualmente, que você faz muita coisa de conta bancária através de aplicativo, né? Só faço. E você instalando esse antivírus, seu celular não vai ficar lento. Pô, gostei disso daí, Sombra. Quero um desse, hein? Quero um desse. Como é que eu faço? Então você envia agora um SMS com a palavra GOL pro número 22030. Peraí, palavra GOL pro número 22030. Você vai experimentar de graça esse antivírus potente da sua operadora. Sim. De graça você vai experimentar. Free. e é o teste sem custo. É. Manda lá gol pro número 22030 e só de baixar esse antivírus, você ainda concorre a um prêmio de 100 mil reais. Aí eu vi vantagem. Aí você viu vantagem. Opa! Muita grana, né, cara? Porra, nem então fala. Vou repetir. Manda a palavra gol pro número 22030. Tá esperando o quê? Manda logo, pô! Mandei! É. Mandou! Boa! Estádio 97, oferecimento de Chevrolet Cobalt! Máxima Chevrolet Cobalt! Passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt! Também Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece Extra, o Extra é gol. Bozano, jeito de garoto. Cuidado de homem. É isso aí, amigo. Resort do Estádio 97. Belinho. Olha, nós não este fim de semana, no próximo fim de semana, no outro fim de semana de 10 a 12, estaremos louco, mais uma vez. É a oitava vez do Resort do Estádio 97. Aí sim. Já é o outro. Oitava vez do Resort do Estádio 97. Muito rápido. Ou seja, se chega na oitava edição é porque o pessoal ama. Todo mundo sabe que é a chance da galera ficar aí lado a lado com a turma do Estádio 97, com um monte de atividades legais, aqui no Bourbon, pertinho de São Paulo, a 50 e poucos quilômetros pela Fernão Dias. Rapidinho, né? O cara sai do trabalho sexta-tarde, fim da tarde, chega lá à noite, participa do Estádio 97, passa o fim de semana com a gente. Muito rápido. Né? Eu não vou nem falar agora de todas as atividades, que eu acho que o pessoal já sabe bem o que vai rolar lá, né? Sim. Mas eu vou destacar aqui o seguinte, é um e-mail de um ouvinte nosso. Ela mandou pra gente um e-mail porque ela está presenteando o marido dela e eles vão comemorar esse final de semana o aniversário dele e o dia dos namorados lá no resort. Aí sim, hein? Ali vai ter, hein? Vai. É madeira. Pode dar o nome dela, Bá? Pode, claro. Então. Dá o nome dele pra mim. Vamos dar o nome dele? Então, ele olha. Tá sabendo. O Douglas. Tá sabendo? Não tá sabendo. O Douglas Sanches, você que é ouvinte do Estádio 97, você não está sabendo, mas vai saber agora. É que a sua esposa, a Simone Dias, te deu o pacote do resort do estádio. Deu um pacote pro cara, hein, mano? Olha aí. Deu um pacote. Isso é um presentão, RG. Exatamente. Isso é um presentão pro maridão. Deu de presente, porque ele ficou ao lado dela durante um período meio complicado aí no passado. Ah. Ele ficou lado a lado com ela. Falou aí assim, sim. Então agora tá tudo resolvido, eu vou dar o presente, que é o resort do estádio. Foi tipo, hora de retribuir. No amor e na dor. Eu vou fazer uma brincadeira legal hoje, em homenagem a Simone Dias, que deu de presente ao Douglas Sanches. Boa, Simone. Hoje, a esposa que fechar o pacote do resort na Lotus Travel, parcelando em 6 vezes no cartão. Parcelando 6 vezes no cartão. No cheque, não. No cheque passou o limite, a data já passou. Agora só no cartão. A esposa que fechar hoje o resort ligando na Lotus Travel vai fechar o pacote, lógico. O casal vai lá participar do resort. E o marido. Vai ganhar o direito de ser estranho no ninho aqui no Estádio 97 e trazer a esposa. É, galera, curte. O casal é o casal estranho no ninho. Mas casal e se meu marido estranho. Já trabalhar aqui? Hã? Mas você quer comprar pra quem, Aguinaldo? Não, estou dizendo. Aí só venho eu. Vamos dizer, vou comprar. Você pode trazer a sua esposa. Meu marido já trabalha aqui. Aí participa os dois. Aí eu posso, tá bom, tá ótimo. Então vou comprar agora. É? Boa. E o que você vai dar pra ele de dia dos namorados, Aguinaldinho? Eu vou dar o meu corpo. Nossa, que susto, velho. Nossa, juro que cadê um frio, velho. Então, olha, atenção, esposas. Liguem agora, 28964... Tá ligando, Aguinaldinho? Vamos já anotar. 28964665. Liga lá. 28964665. Restam menos de 30 apartamentos. São menos de 30 apartamentos. Então, vai lá, faça a sua ligação. Fala lá com o Tinoco, todo o time da Lotus Travel, tá? O pessoal aguardando sua ligação. Você, esposa, que fechar hoje pro seu marido o pacote, vai dar o direito de serem os dois estranhos no ninho aqui. Você e ele serão estranhos, casal estranho no ninho. Isso é bacana, hein? Não é não? Isso é bacana. Vai ser legal. Tá dando o nome da esposa comigo. Peraí, atenderam lá na Lotus? Aguinaldo, tá falando lá? Rose. Falando com a Rose? Domênica Gato. Faça o RG, menino. Tá pedindo RG. Pera aí. Uma cama bem grande. Eu vou dar uma madeirada igual louca. Aí tem cama grande? Tem? As camas no resort não, é enorme, velho. Tá louco. Champanhe tem? Que gostoso. Deixa eu falar com ele. Tem uma café, piscina coberta café, aí. Pera aí que eu estou falando com a menina. Tem que ter café. Pera aí. Desculpa, não é com você não, Rosa. Tem que ter piscina coberta? Dá pra dar uma lapada aí de madrugada? Não. Eu não vou. Tá ótimo. Tô fechado. Ai, fechada. Ó, a cabeceira da cama bem forte também. Se eu pôr a cabeça dela de modo que a cabeça arrebenta a cabeceira. Se não tiver forte, eu não vou pagar. Estou fazendo. Então está fechada, anota aí. Tá bom. É madeirada? Madeira. Madeira? É madeira. Fechou, meu amigo. Já ela. Tá bom, Rose? Obrigado. Tá bom, já falou muito já. Obrigado. Tá bom, menina? Beijo pra você também. Tá bom. Então faça como o Aguinaldo. Ou melhor, Aguinalda. Isso, Aguinalda. Né? Feche hoje pra você e seu marido o pacote do resort. Vocês dois vão ser estranhos, né? Puta presente pro marido, né? Então liga lá, 2896-4665, ó. Você pode parcelar em 6 vezes no cartão. E o casal pode levar ainda 2 crianças até 12 anos, as crianças não pagam. 2 crianças até 12 anos. No Vasco. Num apartamento com um casal, as crianças não pagam. É, no Vasquinho, é no Vasquinho. Liga lá, 2896-4665. Daqui a pouco vamos falar do Palmeiras, tem o Cuca aqui pra falar. Vamos falar ainda mais do São Paulo, vamos falar também do Corinthians, do Santos, acabamos de falar. Mas antes de tudo isso, o Benjamin vai falar do Extra, Benjamin. Eu? Olha só, amigo, você merece abrir o placar com o Extra Gol. O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração, hein? Acompanhou a rodada do fim de semana? Esvaziou a geladeira com aquela Itaipava bem gelada? Então aproveite que o Extra tem o melhor preço, os melhores descontos, a melhor condição de pagamento e não deixe faltar Itaipava para os próximos jogos. É hora de você fazer as compras e organizar a torcida. E para isso, não pode faltar Itaipava. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol. Porque você sabe, quando o assunto é futebol, amigos, família e Itaipava, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol. Você merece mais. Você merece um Extra. Mas lembre-se, hein? Beber só com moderação, Chuck. Boa! Ô, Sobra. Fala, Calção. É, eu sei que o hino é de outro time. Que time que é? Esse time é o time de Penápolis. É o Palmeiras, Calção. Penápolis é a tua mãe. Pô, desculpa, me perdi, meu. É a tua mãe. Não foi a intenção de zoar, meu. Inclusive, eu não concordo com o Gilmar, viu? Tô pra falar isso aí. De novo? Mas você continua discordando do Gilmar? Mas você já passou faz 3 semanas. Não, é verdade. É que é o seguinte, eu queria lançar minha nova música. Sua nova música? Qual seria? Qual é? Ela chama Apreciei Rum com a Madonna. Apreciei Rum com a Madonna? Rum. Posso cantar rapidinho? Pode, claro. Tá bom. Mas tem o Tobias? Ele vai fazer o baixo. Vamos lá, então, vai. Beleza. Tá plugado aí embaixo. Isso aí, vamos lá, vai. Cara, que solo, hein? Ah, mas não tô ouvindo nada. Também, cadê? Quem tá fazendo solo? Vejo você no sol de dia. A bicicleta tem 5 marchas. Como é ruim comer muamba. Hoje o pedreiro não veio aqui. Faltou, Kleber. Apreciei Rum com a Madonna. O Lava Jato faliu de novo. Mas vale na mão, quem tem olho é rei. O formigueiro fechou a conta. Tudo no bal, bal, bal, bal. Tudo no du, cegonha. Tudo no bal, comprei pamonha. Fica na neve de neon. A calçada furou a onda. Ainda ontem era esse ano. Manda um beijinho, Claudete Troiano. Dudu, bal, bal, bal, bal. Dudu, du, cegonha. Dudu, bal, comprei pamonha. Que viagem, cara. Nossa. Curtiu, meu? O Calção. Sensacional, Calção. Pô, eu mandei pro Djavan, ele gostou. Também não tem muita diferença das músicas do Djavan. Com respeito aí, meu. Ô, Calção, fala um negócio. Fala aí, meu. Quer me imitar também, meu? Não. Ah, que pena. Eu achei essa letra fantástica. Que gostou, tá? O solo. Agora, aí, bacana. O que tem a ver tudo com o que você falou com cara, é o mundo, tomar né? Rum com a Madonna? Não, é essa hipocrisia do mundo, bretão, que desde as naus navegantes, elas chegaram e acabaram com um pouco de pomba que tinha voando no céu claro de anis, que tava ali perdido no Mar Morto. Era vermelho também. Rocha chegou agora. O que você tá tomando? Eu resolvi. Rocha chegou. Eu resolvi fazer essa música em homenagem a isso. O Tobias participa? Tobias não ouviu o baixo? Não, meu Deus. Não, o compôs, o Tobias ajudou a escrever Tobias, a música. Tobias tá tendo aula com o Champion. E Champion morreu. Vários baixistas aí. Champion morreu? É. Então, o Tobias tá tendo aula e, meu, tá mandando ver. É outro Champion. É outro. É. É o Champion que vai no, vai no estrogonofe. Ó, logo, logo essa música vai ser gravada de verdade, meu. E pode ser só um pedacinho do refrão só de novo? Do bau, bau, bau, bau, du, cegonha, du, bau, comprei pamonha. Entendeu? É, retrata uma coisa nórdica isso. E a você neve? Tomou ou que você usou? Nossa, e o neon na neve? Deus, de onde você tirou o neon na maluco, neve? É, quando você olha, tem que ter uma clara de ovo, aí que você vê a esteira andando. Aí você cai de peito no Friburgo. Friburgo? É, por isso, entendeu? Meu Deus do céu, é muito louco, mal, cara. Hein, obrigado. Olha, o DJ aqui, amigo nosso, Daniel Pagani, mandou um WhatsApp. Ele ajudou a escrever. Falou que a letra é sensacional e que ele quer fazer uma versão 10 eletrônica. Não, o refrão é dele e do Valério. Se deixar mais 5 minutos no ar, vai dar nó em pingo d'água, hein? Concordo também. Fecha a chapa. Lembra aí da Rádio Pinel, velho? Rádio Pinel. Esse aqui, essa é estrela lá. Fácil. Véio. E aí, tá precisando de ferramentas? Tá precisando de máquinas? Sim. Ah, tá procurando o melhor preço, né? Na Dutra Máquinas. Nossa, você encontra... O que foi? Puta susto, achei que era o Axl Rose, velho. Ah, olha, que canta no AC/DC? Sim. Tá lá, tá indo bem pra caramba. Tá, olha. Chupa, Benjamin. Não é o Axl Rose? É igual o outro, é igual. É igual o Axl Rose, é igual, tá igual. Só a bandinha lá que você gosta. É, lá tá lá, ó. É, tá precisando aí de maquinário? Então, você encontra tudo isso porque a Dutra Máquinas é a loja mais completa de máquinas e ferramentas do Brasil. São mais de 30 mil itens e das melhores marcas, hein? E olha que incrível, o grupo Black & Decker vai te levar para ver Neymar, Messi, Suárez e companhia em pleno Camp Nou. Você pode viajar pra linda Barcelona e assistir a esse grande time. Para participar, vá a uma das 5 lojas da Dutra Máquinas, compre R$200 em ferramentas Black & Decker, Stanley ou DeWalt e cadastre-se no site craquesdaperformance.com.br e pronto. Mas corra, a promoção é válida só até o dia 31 de julho. Confira o regulamento no site craquesdaperformance.com.br e participe. A linha completa de ferramentas Black & Decker, Stanley e DeWalt, você encontra nas 5 lojas do Ultra Máquinas. São 2 em São Paulo, sendo que uma fica na Marginal Tietê, junto à Ponte Vila Guilherme. Aliás, eu vou lá ainda essa semana para comprar aquele compressor de ar para encher pneu do carro, bola. É legal, hein, velho? Muito legal. Ó, são 2 em São Paulo, uma na Marginal Tietê, na Ponte Vila Guilherme, tem Guarulhos, tem Atibaia e tem Mogi das Cruzes, não se esqueça. Ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Estágio 97, forma. Fala, Cuca. O que acontece lá no porco? É, a gente tá fazendo o trabalhinho certinho. A gente tá fazendo, né? É dois agora. Podia fazer duelo de imitações, né? Benja versus Rude. A gente tá trazendo trabalhando, Cuca e Cuquinha. Né? Aquele jogador. É. Agora você pode dar um chorandinho também. Não dá. Isso aí foi o bom, o estasizinho, né? É, foi, né? E a gente botou o Dudu, ele não jogou bem. O Dudu ficou bravo, né? Agora já fez as pazes. A gente conversou, mas tá tudo certo. Meu Deus do céu, velho. Ah, moleque! Vou fazer stand-up em 3 meses. Não, Benja, será que ganha dinheiro? Não vai fazer nada. Ô, Benja, fica ganhando dinheiro. Aí não sei que foi diversão. Vou fazer Rude e Associado. Sabe o Jordan, quando parou de jogar basquete, foi jogar golfe. É o Benjamin. Não precisa. Benja, não vai, não entra nessa. Motinha, tem notícias do Alviverde? A gente tá ouvindo, né? O Egídio vai jogar. Fala de nós aí, Mota. O Egídio vai jogar. O Egídio joga, Mota, dá informação. Vai voltar o Egídio. A gente tá esperando, é o Egídio. E o Cleiton Xavier? Cleiton tá machucado. Também vai voltar. É isso? O Cuca que vai ser jogado quinta-feira, né? É, mas pode pegar até 100 jogos. Vai. A gente pode se ferrar direitinho. Vai. Você acha que não vai? É essa imprensa, né, que provoca, mas não tem nada. Olha os caras elogiando o Benja. Olha que o Moda, né? 6 jogos. Peraí, olha o que o Moda falou aqui sobre a música. Apenas uma coisa a dizer depois de ver essa canção. Êxtase com cola de sapateiro faz mal. Mentor, né? E o Cuca aí pode ficar 6 jogos fora, mas ele vai poder recorrer até... E aí depois que vai cumprir a pena, então... Não é imediato. Ah, porque quando você pega uma pena grande, você acha que você tem direito ao efeito suspensivo, sim, né? Exatamente. Exatamente. Ah, como é que é o. Quando é que ele pega uma pena? É quando vai jogar lá no estádio do Corinthians? Não, vó, não é. É, o único lugar que eu vi pena. Olha, calma. Foi na calma, sua cama. Calma, calma. Ah, a velha tá toda a senhora. Não, porque é natural calma. Que galinhas velhas como você calma. Troquem de pena. Sem violência, mano. A vó tá chateada. Não, o Norberto. Oh, chama o Norberto. Carvalho Norberto. É a vó no telefone. É. Alguma coisa a mais do Palmeiras? Não, tá nada, tranquilo, tudo tá tranquilo. Treinando, aquela história, né? Melhor ficar quietinho depois de mas volta. Tem o Sub-17, tá na final do Mundial contra o Real Madrid. Pega o Real Madrid, né? É. Quando que é o jogo? Eita, eu já não sei. Viu? É, vai valer mundial isso aí, vai comemorar, vai sair no jornal. Cláudio Azedão, boa noite. Não, vai Azedão. Sair na casa da sua mãe, aquela velha escrota. Mas, Azedão, por que você fica cutucando tanto? Não, eu tô perguntando, pô. Só pra saber que eu sou jornalista, eu preciso fazer a manchete. Eu ponho o quê, se ganhar? Hã? Por exemplo, se fosse você. Vai colocar campeão sub-17. Mundial. Sub-17. Bicampeão mundial? Põe não. Não, é outra história. Isso é modalidade sub-17. Cala a boca, seu otário. Vó, e o Gabriel vai voltar bem antes que esperado. Gabriel? Não, ainda bem, viu, Dudu? Dudu? Dudu? Ah, isso, ó, Dudu, ele vai voltar, Dudu. Hoje chama o Norberto aí, Dudu? Dudu? Ô, Dudu! Nossa. O duro aqui do lado de lá é tudo igual. É, velho, tudo igual mesmo. É um padrão. Ah, mas você que tá incentivando, agora tá reclamando. Deixa o Benjamin se divertir. Ah, mas é legal os primeiros 10 minutos depois. Não, Rudinho é uma coisa. Rudinho, sim. Rudinho, é. É o Rude e o Rudionzinho. Estádio 97, oferecimento da Esser, construindo com valor, Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. O estádio também tem oferecimento de HDI Seguros, é de bate pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Agora é hora do momento sem parar. Três ouvintes, fala Dudu. Porque ninguém comentou, né? Então comenta quando você. Quando a coisa dá certo, quando eu acho que fui o único cara que levantei. E levantei a bandeira dizendo da torcida única. Então tem que se dizer. Não teve confusão ontem, não, viu, também senhores? Não teve público. Não teve confusão ontem. Não, o público 21, é outra coisa. 21 pessoas não é público? 21 não, pessoas 21. Não é muito? Não, passou o Paulo e Palmeiras no Morumbi. Não, é o maior público da rodada. Não, porque não significa nada. A rodada é quando convém, não é nada. Pera só um pouquinho. Eu levantei a bola, deixa eu falar. Mas já teve problema. Já teve com menos de 21. Menos com 21. Já teve com menos de 21. Calma lá, vamos lá, com calma com a coisa aí. Calma, Candor. A torcida única é um sucesso. Eu tinha razão, muito obrigado. Vamos ao olha só! Eu tenho que botar a mesma pressão aqui. É isso aí, tem que dar no meio, né? Quando eu falava aqui, fui criticado duramente. Não, vai continuar o cacete. Não teve uma confusão, então uma. E outra coisa que precisa ser dita que ninguém disse. Antes que acabe o programa. Seleção brasileira jogou ontem ganhando de 2-0. É mesmo, velho. Quem fez isso? Que hora que era? Vem cá. Não existe nada mais deprê. Que jogo da seleção contra o Panamá domingo 10:30 da noite. Ah, é deprê. Deprê, você tá brincando, passando Game of Thrones e vai ver essa porra. Deprê. O Game of Thrones foi nível Brasil e Panamá ontem. Não, mas não, para, os caras prepararam. Não, mas os caras prepararam pro próximo capítulo. O país Spielberg. Ela no dragão. Não, olha, na boa, cara. Mas não dá pra ver a seleção brasileira, cara. Esses joguinhos assim. E ainda mais a Globo, os caras tá louca de colocar isso na Panamá. Panamá é conhecido por fazer chapéu. Chapéu, velho. É, eu sei, bem. Mas é rosco, não é? Não fala de chapéu, pelo amor de Deus! Pra aliviar a trolha, joga domingo 10:30. Mas, gente, isso já tá vendido desde o Ricardo Teixeira, velho. Mas quer deprê? Não, tudo bem. Mas ô, Jesus vai pra seleção ou não vai, hein, Beijão? Olha, o Vô. Caso de documento, Beijão, cara, verdade. O Cuca falou que deveria ir. Que é isso? Que é isso? É o orgasmo? Que isso, velho? Ah, é o... Nossa! Fala se o Jesus vai, você faz de novo aí. TV. Faz o seu, Carlos Alberto. Mas o Jesus não estava numa pendência dele conseguir o passaporte. Documentação. Visto americano. Não, gente, visto. O mundo não pode ter mudado tanto assim. Como é que Jesus não tem passaporte? Tá louco? Jesus não tem visto. Jesus tem visto. Jesus não tem visto. Esse é o verdadeiro. Esse é o verdadeiro. Agora o outro... Peraí, faz aí. Você vai fazer lá na orelha dele, tá? Não, já derrubaram o Carlos Alberto. Tem um puxador agora aqui. O Carlos Alberto já morreu. Ficou putinho. Não, tô dizendo que não tem mais. O Pangeiro não fica bravo. Bom, vamos lá. Ele nem sabe quem é o Zoc, vamos lá. Idiota. Vamos agora, um momento sem parar. Três ouvintes na sequência. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro. Vocês estão prontas, crianças? Estamos, capitão! Eu não ouvi direito! Estamos, capitão! Eu não lembro disso aí. Alô! O que era isso aí? Boa noite! Bob Esponja. Opa, quem é? Murilo Martins. Murilo Martins, só isso. Os caras falam com o Domênico, os caras impostam a voz. É, né? Murilo Martins. E o Aguinaldinho fica puto, que ele morre de ciúme. Murilo Martins o quê? Murilo Rodrigues Martins. Murilo, já, vem três vezes em juros. O ex-maior fã do Rudy. Quê? Ex-maior fã do Rudy. Ex? E agora ele é do Benjamin. Adiantei a piada. Aqui é nós, né, Domênico? Ô, Domênico. Parece uma gralha, velho. Tá chateado hoje, velho. Quem tá chateado? Você. Não, o Domênico tá feliz. Claro que tem. Nossa, legal, perdeu o clássico. Tá feliz. Domênico é o cara que mais faz festa de casamento, tá nadando em dinheiro aí, bombando com dois programas. Aonde tá nadando em dinheiro? Bombando com dois programas na rádio, vai ficar triste. Quem faz festas de casamento, não nada em dinheiro. É mais só nadar de dinheiro. Quem faz show de humor. Vamos abrir a conta aqui, então. Quem tiver menos, dá o toba. Quem tiver mais? Segue o jogo, sem falar. Além de ter menos, ainda tem que dar o toma. Não, eu vou já se oferecendo quem tiver. Eu errei. Não, Tintani, pelo menos vai se dar o toma, velho. Eu errei. Ah, pro inferno. Que foda. Sou eu? Domênico, fala pra ele os seus programas. Ele não sabe, né? Você tem quatro programas aqui. Cuidado, hein? Não, mas ó, casamento e funeral dá dinheiro, cara. Tá. Aí, fala agora do mano também, Domingo. Não, mas é verdade, todo mundo casa todo ano, gente. Morrer também, todo mundo morre. É, mas eu não tô na televisão ganhando dinheiro pra caramba. Ô, velho, quantos anos você tem? Eu tô quieto. Quantos anos você tem, velho? Televisão dá dinheiro. É o que dizem, né? Benjamin. Fala aí, velho. É, Benjamin e você também. Benjamin, eu tô quieto, seu lixo. LG, eu tenho que fazer acho que uns 15 casamentos pra dar um mês deles lá. Desses dois. Mas quem fazia? Quem tava lá no alto das horas, hein? Eu provo. Não, não provo. Provo? Opa, se provo. LG, não deixa eu provar, que senão eu vou ter a razão. Ô, velho, quantos anos você tem aí? Vai nessa, vem zoar. Tá embaçado hoje. Os caras querem vir, velho, e aí toma. Os caras não vêm nada. Vocês param de mexer com o Domênico. Falei dele, ele que tá na televisão. Vocês param de mexer com o Domênico, o Domênico não tá no bom dia hoje. Não, eu tô legal, tô tranquilo. Cara, tá rindo à toa, né? Ela tá gostosa. É a Ana Maria Braga. É. Aguinaldinho, fica quieto. Para! A idade dele, pô. Fala nisso, quinta-feira vem a Ana Maria Braga, eu falei pra vocês, ela vem fazer o... Júlio? É? O estádio. Vem o Louro José também? Não. Ai, Domênico, puta. Eu perguntei 500 vezes, mas não dá. Assuma essa porra, galinha. Ué, fala o seu nome todo, sua idade, da onde você é. Já falei meia hora, velho. Então fala logo. Não, a idade. É só isso que eu quero. Idade. Só isso que eu queria agora. 2.8. É, 2.8, Richard. Ah, parabéns, Dodô. Você derrubou dois de cima do Murilo, uma porrada só. Aí salvou. Uma porrada só, você já derrubou os dois, é. Salvou a hora, hein? Uma música com o Murilo, RG. Murilo? Eu sei. Murilo, quero te encontrar. Isso aí, você não sabe. Isso aí. RG. Para. Vai, passa. Essa música que eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso em cima do Murilo. Nossa. Não, vai. O puxador, zero, né, velho? E por falar em música, aí morreu o Mário Sérgio do Fundo de Quintal, mano. Rapidinho. Grande Mário Sérgio. Você deveria de falar. Zica, hein? Senhor, eu ia falar agora. Eu ia falar agora. Não. Não, eu tava falando com a RG antes. Tava ou não tava a RG antes do programa? Eu tava assim. Fala no microfone, RG. E qual que é o bairro aí, velho? Olha que sacana. É Vila Assunção. Ah, amigo. Ah, Vila Assunção que eu conheço. É São Bernardo. Vila Assunção é Paraguai, amigo. Ah, aí, pá. Aí. A vantagem é que você não precisa imitar. Não. É você mesmo. Não, mas eu imito ele. Você imita ele também. Você imita ele te imitando? É. Não, faz o Zocker. Se é o Ganso, quando convém, bá. Olha igual. Faz o Zocker. Eu sei quem é o Zocker. Eu sei, Cláudio Zoli. Você faz o Zocker. O Zoc você faz. O Zoc eu faço. O Zoc seu e ninguém é o melhor. Faz assim. Igual. Não, ninguém faz igual. Mas preciso bater as asas, senão não consigo. Ah, para, vai. Mas por quê? Senão não sai? Não, pra quem não sabe. Se segurar o braço, não, não vai? Não, não vai. É o Zoc dos Herculóides. Não pode ser. Como é que o Zoc vai? Câmera. Nossa. Não, peraí. Ô, velho, não, quanto que eu. Ô, louco, Zé Louco. Põe lá, não, dá um close, dá um close. Dá um close que é sensacional. De pé, tonto. Peraí, velho, vai, de pé. Não, de pé não dá. Lembrando que ele aprendeu a fazer isso quando tava com prisão, intestino preso, aí ele vai e fica fazendo esse exercício. É o Zoc dos Herculóides. Pera que o Vilela vai também filmar. Não, não, não. O Vilela vai filmar. Não, não, vai. Tem que pôr isso na internet. Tem o Vilela no estúdio. Porque é sensacional, é sensacional. Vai, vai. Não, não. Murilo, time! Sem o Vilela. Vilela não. Por quê? O Vilela sabota tudo que eu faço. Tá embaçado, hein? Vilela. Murilo, seu time. Vai que é sem parar, velhinho. Timão, eu. Ah, Corinthians. Chupa aí, eu vou urinar. É, pode fazer na roupa mesmo, seu Zafralda. Ah, não. Seu Zafralda mesmo. Ô, Norberto. Norberto. Olha ali, vai. Fala, dona bem-vinda. Não, já foi embora aquela pisca, foi arrumar a marcha. Não. Dona bem-vinda é amiga da Olímpia. Ah, já foi embora, veja. Ô, Norberto, Você tá parecendo o Norberton. É, o Marquinhos Malaquias, né? Vocês estão tristes, mas tô tão feliz, olha. Ô, amigo! Você tá aparecendo Marcelo Rezende falando. Ô, amigo! Os caras é bom, hein? Ó, é bom, deixa eu ver quem mais você imita aí. Ah, tem uma galera, velho. Quem? É, uma galera, né? Eu falo aí, uma garela. Quem mais? Sei lá, velho. Ah, o Silvio, pra variar, todo mundo imita. Ah, deixa eu te falar, imitação todo mundo faz, obrigado, velho. Da Atena. Da Atena? Faz algo, imita alguém que ninguém imita, vamos ver. O Tralha. Imita voz de criança, velho. Acho que ninguém consegue fazer uma voz de criança legal, cara. Faz aí. Faz aí. Aqui. Oi. Tudo bem, tio? Ah, velho, fala do Corinthians, vai. Vamos falar de Corinthians. Ô, você é mó sacana. Você fala pro cara imitar, agora você detona o cara. Segue. E aí o Corinthians, neném? Fala de Corinthians. Beleza? E ó, não tem nada mais chato. Fala, vai, Corinthians aí. Dublador de voz de criança, velho. Nossa senhora. Ué, é uma maneira de ganhar dinheiro, velho. Não, até inclusive, Motinha, ou aquele cara ou aquela mulher que faz isso por hobby quer falar com o namorado assim. Ah, não, isso é horrível. Nossa, vá pro inferno. Ai, cadê meu bebezinho? Olha, vou te falar que a menininha gosta, velho. Ah, nossa, só para, vai. Velho. Você fica falando pra menina. Oi, gatinha, cadê a gatinha do papai? Cadê o bobo? Pera. Ó, viaja também, faz o seguinte, ó. Dê uma cantada, tá certo? Numa mulher com voz de criança. Tem inúmeras ouvintes que estão ouvindo agora em 97. Faça uma cantada agora com voz de criança. Vamos primeiro ver. Que tá cantada é uma palavra muito escrota, né, velho? Dar cantada. Ah, não, o que você faz? Flerte. Vai, canta o Benjamin com voz de criança. Cantar Benjamin. Vai, faz quanto o Benjamin é sua mina, vai. Então, Corinthians, né? Então, não, fala. Faz aí, você não faz aí é legal, a voz, mina pira. Vai, fala aí. Vocês já cagaram pra voz, velho. Não, rapaz, é ridículo, velho. Olha lá, vai, canta o Benjamin, vai. Oh, você não, o Benjamin no camarote, só não, o único. Só não investe, não perde tempo tentando ser imitador, hein, velho? Ah, bem. É verdade. Já acabou com o cara. O tempo passa. Aí você já desmontou o cara, pô. Não, aí, ó, até outro dia o Rude nem imitava. Ô, amigão. Opa, Alex. É, hoje cogitou-se a possibilidade do Corinthians fazer uma proposta aí pro Alex, aquele zagueiro que jogou no Santos e hoje tá no Milan. Não tem. Não, cogitaram a possibilidade. De novo, o Alex. Eu vi. Não tem a proposta. Não, não tem ainda, mas sei lá, estão conversando. Mas acho que não vai ter. É, pode ser que não, mas você gostaria do Alex, amigão? Não. Não? Não, acho que não. Eu já tá numa idade boa, já não... Tá com quantos anos o Alex? 33. Ah, já tem mais de 30. 33, acho. E viria não viria por pouco, não. Viria por muito. Então, bom, acho que besteira. Às vezes, veja bem, dependendo da situação, do condição física do jogador, vale a pena. E outra, pro Alex hoje, RG, dinheiro não é esse problema. Porque dizem que o Alex ganha em torno de 1 milhão de reais por mês. Mas se tiver fisicamente 100%, mano, aí eu acho que vale a pena. Então, inclusive, tem até outro time italiano que tá interessado no Alex. Mas da mesma forma, Beijo, se interessaram no Lúcio também naquela oportunidade. Sim. Lembra quando o Lúcio foi jogar na Juventus? Foi pífio, foi tosco. Sim. É, então, não sei até que ponto que vale a pena pro Alex hoje se submeter a uma condição dessa. Porque ele indo pra Juventus, nada contra a Juventus, que inclusive hoje, na minha opinião, é o melhor time italiano. Mas hoje, se o Alex vai jogar na Juve, Sombra, a responsabilidade que ele teria, inclusive de jogar bem, é muito maior do que ele se ele viesse pro futebol brasileiro. Ah. O Alex no futebol brasileiro, RG, com esse monte de atacante capenga que existe aqui, se tiver bem, se tiver legal das duas dobradiças, deita e rola. Eu só não sou a favor aí de trazer o Alex na condição que o Lúcio veio. Porque o Lúcio, quando veio pro São Paulo, veio só o nome. A bola mesmo deixou Nossa, lá. Mas... Então aí eu não faria isso. Mas não sei se não. Deixou lá ou ela já tava lá faz tempo. Ah, já tava lá, já tinha ficado lá, né? Mas se um cara que ficou tantos anos na Europa, jogando só em time de ponta, só como titular, e o contrato dele tá vencendo, e vem um outro time de ponta da Itália e faz proposta... Não acho que ele está mal, não. Não, Benja, é que numa dessa o cara já está afim de voltar para o Brasil. Quem sabe? Numa dessa ele está afim de sair da Itália. Vai saber. Não, é difícil, né? O cara, não, claro né? que tem proposta lá. É Mas vocês já repararam? Eu não sei, Murilo. Assim, pega uma Libertadores da América. Mas entre morar em Turim, na Anália Franca, eu prefiro morar na Anália Franca. Ah, sim, com certeza. Ah, lógico. Eita! Lógico, lógico. Sim, não sei se vocês já repararam. Lógico. Vários times europeus, você vai ver às vezes, tem jogadores, times grandes europeus. Tem jogadores que pertencem ao mercado sul-americano, às vezes vai ver um zagueiro equatoriano, um zagueiro colombiano, e os caras atuando no exterior. Será que nós aqui do Brasil, a gente não olha pouco para esse mercado? A gente olha muito para argentino, mas olha pouco para Colômbia, olha pouco... Porque às vezes... É que os bons de lá, Sombra, acho que os caras também vêm e levam, né, velho? E só fica aí o quê? Não, eu sei, cara. Né, respaldinho. Mas você vê muito em time mediano lá também, né? O respaldinho fica aí. Tem um zagueiro aí que tá indo pro Barcelona, acho que é do Atlético Nacional da Colômbia. É bom o zagueiro. Agora, mas vai pro Barcelona B, né? Bom, é o Barcelona. O Casemiro chegou no Madrid... O Casemiro chegou no Real Madrid B e tá aí. Ah, mas até aí o Douglas foi pro Barcelona B e tá lá também. Então, não, mas aí o Douglas foi pro Barcelona não, lá, mas ele ficou no A. Não dá mais. Continua. Mas você tem que acreditar no teu Barcelona. Tem que acreditar no teu taco, né, velho? Você já tá lá. Agora joga pra ir pro A, né? Agora o próximo é o Lucão, você vai ver. Diz aí, Murilo. Ah, não duvido. Acho que tá crescendo um pouco, né, mais essa... A possibilidade de pegar o pessoal da América Latina como um geral, né? Tem agora o venezuelano que foi pro Inter, né? O Seira, sei lá, esqueci o nome dele. Isso. Então acho que, sei lá, tem mais uns perdidos por aí também, do Equador, da Colômbia. Tinha o Mendoza no Corinthians até pouco tempo. Então, o Steven Mendoza? Mas você tá louco, velho. O Steven Mendoza não pode estar no mesmo balaio dos caras que você tá colocando aí, que tem um certo destaque aqui. Não, mas eu não falei isso. Eu só falei que cresceu os nomes para esse mercado. Só isso. Ah, mas o trazer porcaria também não quer dizer nada. Para trazer uma porcaria estrangeira, permaneça com as porcarias que a gente tem aqui no mercado. Aí eu concordo, claro. Sabe, para trazer um lixo de lá, é mais fácil deixar o lixo daqui. Mas, ô, amigão... Chama de lixo. Ô, mano. Às vezes, um jogador que não é muito capacitado tecnicamente... Nossa, o cara tá falando que sou lixo. Não, mas foi só uma forma de expressão. Não quis dizer que... Ô, mano, o que você achou do Guilherme? O que aconteceu com o Guilherme? Que o Guilherme mudou, né, velho? Eu achei que ele tá jogando hoje, muito bem. Ô, Motinha, ele tá fazendo a função que ele já exercia no Atlético Mineiro. Ele tá jogando mais solto, só armando o time. Ele não tem mais aquela responsabilidade de marcação e muitas vezes acompanhar aí um ataque do adversário. O Guilherme hoje, ele tá jogando ali... Atrás do centroavante, tá certo? E do lado do Marquinhos Gabriel e do outro lado... Oh, fugiu o nome do... Giovanni Augusto. E na frente tá o Luciano como pivôzão. Então o Guilherme, Motinha, ele tá só com a função de criar, tá certo? Ele tá fazendo só aquela meiuca mesmo aí, trabalhando a parte ofensiva do ataque do Corinthians. Não adianta você também colocar um jogador que muitas vezes não sabe fazer a função defensiva para que ele faça. Por exemplo, o Balsa no São Paulo, o que ele fez? Ele... teoricamente, redescobriu o futebol do Ganso, quando ele pegou e falou, Ganso, eu quero você mais próximo da área. Você aqui atrás não vai adiantar muita coisa. Eu quero você lá na frente, você é um cara que muitas vezes aparece ali pra poder cabecear uma bola, você é um cara que tem um bom arremate, você é um cara que consegue fazer esse tipo de finalização com qualidade, e você é um cara que tem um bom passe. Então você é muito mais perigoso jogando na frente da área do adversário do que voltando aqui pra buscar jogo no meio-campo. E a psicologia reversa, finalizando tudo isso que você falou, Ganso, você vai pra seleção brasileira. Aí o cara... E teve outro lado. Ele chegou e mostrou a foto do Benja e falou assim... E esse cara chupa. E esse cara vamos aqui... fazer ele chupar. Prove pra esse cretino que ele tá errado. É. Ele usou essas palavras. Prove pra esse cretino que ele tá errado. Mas, ó, amigão, com relação ao time do Corinthians, por exemplo... Eu fico contente se ele falar isso pra mim hoje. Ficaria contente. Porque... Mas se ele ligasse no seu celular e falasse assim, chupa... Olha, pode falar. Primeiro que ele ele ia pôr no ar, ia dar RT. Que RT? Primeiro que ele tem todo o direito de falar chupa benja. Segundo aí ele que... faz aquele hashtag chupa benja. Segundo que ele daria razão pra mim. Porque ele demorou 4 anos pra ligar pra falar chupa benja. Não, mas ano passado ele foi bem. Foi bem também. Hora de dar tchau com voz de criancinha. Vai. Melhor não. O bater razão. Cadê momento cadê sem parar. Luizinho? Cadê o Luizinho? Vai que o Jeová tá nervoso você hoje. Quer ganhar prêmio? O quê? Eu ganhei a vaga pra ir no Happy Hour, certo? Happy Hour! Ganhou você, mas acompanha. É, mas vai de bebê. Eventualmente eu faço e vocês vão ver qual é que é. É, vai de fralda. Olha, vai de fralda e de babadeira. Vai ser o grande desafio das imitações lá na quarta-feira. Não vou te imitar, não, Mota, fica tranquilo. Nossa, o cara tá na maldade com o Modinho. Meu Deus. Tá na maldade com o Modinho. Eu não meio, hein? Chupou o trouxa. O trouxa ficou zoando ele. Fala de novo, Roberto. Tá lambendo o ovo do beijo agora. O parceiro se ferrou. Fala, parceiro. Você tava zoando o cara. Eu tava zoando de brincadeira. De brincadeira. Você falou, se ele for imitar, ele morre de fome. Olha o time. Vai, trouxa. Vai lá, baba ovo agora. O beijo é do sindicato dos imitadores. Ele é o presidente, o Rudy é o vice. E o Murilo tá pagando mensalidade pro sindicato. Mas fala aí, Murilão. Lembra do vídeo do cara que fez o vídeo do Iron Maiden lá, né? Qual é o vídeo? Qual dos? Aquele que fez todas as músicas do Iron Maiden num vídeo só, pô. Ah, do... que aparece o... Ah, o do guitarrista? É. O que tocava a guitarra? É. É você? É, Cássio. Ah, você veio aqui no estúdio? Eu fui aí, caramba, é nóis. Pô, o vídeo desse cara é fora de série. Ele fez os riffs de guitarra. De todas as músicas do Iron Maiden, ele foi tocando muito rápido. Tá com tempo, hein, velho? Ué, isso é arte, velho. Tá com tempo, senhor. Um ano e meio, amigão. Pode falar? Um ano e meio elaborando. Quantos anos, mano? Ô, Murilo! Tá Murilo, com tempo esse cara aí, mano. Você não vai quarta-feira lá no Overnight? Pô, por que você não leva a guitarra e o ampli pra fazer aquilo lá? É legal pra caramba. E que ele não gosta de rock? Não, mas isso aí é alguns minutos só, não é? Vai ter uma bandinha lá, ele pode usar lá a guitarra, os caras lá. Pronto, né? Fechou. Pô, tá bom, o que ele faz é legal pra caramba. Boa, você vai legal, desafiar lá, tá bom? Louco. Valeu, Murilo, um abraço. Valeu, velho. Fala, meu. Abração pro pessoal da Pirâmide Sierra, abração pro pessoal do Sutenberg, pro Sérgio Vazieiro, que eu fiquei devendo outra vez. Amo ela pra Natália, minha namorada. Isso aí. E só jabazinho rápido, pessoal que curte trocar uma ideia em inglês. E curte tomar uma cervejinha. Bar Little Igloo em Santo André. Pô, demais. Tá? Barzinho pro pessoal conversar em inglês, fazer uma onda, é bem legalzinho. Ó, essa sexta acho que eu vou ter stand-up, eu e o Rudy, mas na próxima acho que eu vou. Ah, não, na próxima eu vou. Você vai lá mesmo, velho. E o amigo, manda um chupa aí pro Alexandre Pato. Vai cobrar, também. Velho. Eu não vou te botar no palco. Tchau, Murilo. Tchau. Valeu. Pato até mais. Tchau. Chupa, voltando. Vamos lá, mais ouvintes. Legal. Agora o segundo ouvinte do Momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade pra sua vida. É a pulseira VIP do seu carro, Dodô. É. Hasta la vista, baby. Tá limpo. Alô? Esse era o Alfio e Teimoso? Alô? Alô? Quem fala? O Levi. Ô, Levi, fala um pouquinho mais alto aí, meu velho. É Levi ou Levi? Levi. Levi do quê? Cupi. Não, Cupi não. Levi Marques Luiz. Marques Luiz. Márcio. Marques Luiz. A ligação tá boa, hein, parceiro? Arrume a ligação, hein? Senão não vai dar pra conversar, velho. Chega um pouco mais perto. Deixa eu arrumar. Deixa eu arrumar aí. Que eu tô no busão aqui, mano. No busão. Fala mais alto. Tá sentado ou tá em pé? Melhorou bastante. Quantos anos você tem? Quantos anos? 2.6. RG 2.6 hoje. Ah, você viu o que o Sombra falou pro Motinha? O que o Sombra falou pro Motinha? Ah, Levi fazendo coisa errada, hein? Ah, sensacional! Falou! Boa. 2.4 Nem ganhando o jogo? O deputado Bolsonaro, o Motinho. É, como é que você tá? O Motinho faz muita coisa errada? Não, ele pode fazer o que ele quiser, tranquilamente. Toque em mim. Não toque em mim. Eu tô com a minha luva hoje. Então, você pega essa luva e faz o que você quiser. Tô bem longe de mim. Inclusive, eu acho que devia tirar a parada dos boiola. A parada boiola. Devia tirar ela num lugar perigoso como a Paulista. Devia ser na Síria, que é um lugar mais tranquilo. Legal, pacífico. Foi a Pastor Tarado lá do Rio de Janeiro. Vai lá. Tá bom. Qual que é o bairro que você mora aí, velho? Eu quero ver o Benjamin acertar isso aqui. Ah, é só não inventar. Bairro São Caetaninho. São Caetaninho, hein? Não é São Caetano, é São Caetano. Eu vou dizer uma coisa pra São você. São Caetaninho. Não, legal, é. Porque pode, você pode pensar que é São Caetano. Aí tem São Bernardinho, aí tem Santo Andrezinho, Diademinha. Gente, deixa eu responder. Tá, faz silêncio. Pega o cotovelo e o camelo. Deixa, faz silêncio. Isso aí, se não me falha a memória, é Ribeirão Pires. Aê, eu vou dizer por quê, porque toda sexta eu vou pra Mauá. Eu vou lá no Live Beer. Vai nada, Benjamin. Que lugar de Mauá você vai? Eu vou no Live Beer de Mauá, eu e o Robertinho, que trabalha aqui na rádio. A gente sai junto da rádio sexta-feira, 8 horas. 9 horas nós estamos lá, sentamos, ficamos lá no Live Beer ouvindo um rock and roll. E aí, Robertinho... Mas pra chegar lá, velho, é latitude e longitude, velho. E o Robertinho, tem uma... O Robertinho tem um esqueminha dele. Vai de balão, dele. Mano. O Robertinho tem um esqueminha dele lá em São Caetaninho. E aí eu sempre passa lá, pega o esqueminha dele, que é um cara legal, tá? E a gente vai lá pro Live Beer. Cara legal, o Robertinho. Time aí, brother. Time. Poderoso Timão. Ah, Corinthians, Coringão, Coringão. É nóis. Ô, amigão. O Alexandre Pato, ele disse que o Corinthians seria a última opção para que ele pudesse voltar aqui pro futebol brasileiro. Você sente falta do Alexandre Pato, velho? Não, nem para gastar a chuteira do GG Guilherme. Não serve para nós, não serve. Também acho, mano. O Alexandre Pato aí, se Deus quiser, o Corinthians vai rescindir o contrato com ele no meio do ano, porque nem o dinheiro do Alexandre Pato o Corinthians deveria querer. Nem o dinheiro. É isso mesmo. Ema, cada um dos seus problemas. O dinheiro no bolso. O Alexandre Pato representa um dos capítulos mais tristes da história do Corinthians. Um jogador descompromissado. Um jogador que não tem nada a ver com a nossa história. Um jogador que parece que acabou de sair de uma endoscopia dentro de campo. Quem foi mais triste? Ele ou o Paulo Nunes? Não, o Paulo Nunes é o pior. É o ápice da cretinice por parte da diretoria do Corinthians que contratou o cara. É verdade. Cittadini, Antônio Roque Cittadini, fala, amigão. Ô, mano, deixa eu te falar um negócio. Antes fala, de ligação, o cara não vai cair, não, mas tranquilo, eu risco. Manda um abraço pro pessoal do Cartola aqui, do meu grupo aqui, rapaziada. Pra rapaziada, fazer um favor aí. Qual que é o nome do teu grupo? O pessoal gosta de você. Bom, um abraço pra rapaziada. É Cartola, né? Ó, a rapaziada do Cartola, um abraço. Boa. Um salve geral pra rapaziada. É nóis. Mas, ô, amigão, com relação agora ao time do Corinthians, o Corinthians ele começou mal o Campeonato Brasileiro, ele empatou com o Grêmio em casa, depois ele acabou tropeçando contra o Vitória na Bahia, mas o Corinthians ele vem de duas vitórias, ele ganhou da Ponte Preta jogando em casa e agora conseguiu uma boa vitória em cima do Sport também. Quarta-feira tem o Santos, mano, o Santos desmontado. O Santos sem Ricardo Oliveira, o Santos sem Lucas Lima, o Santos sem Gabigol. O Corinthians consegue agora mudar a história recente do Coringão nos clássicos, porque o Corinthians tá dando azar também, mano. Olha, mano, vou te falar um negócio. Eu gosto quando você e o Benjamin comentam, às vezes a gente diverge um da opinião do outro, mas se for menos de 3-0 na quarta, nem comemora, velho. Que isso, RG? Não, mas, ô amigão, o Corinthians, recentemente nos clássicos... Ele tem todo o direito de falar o que ele quiser, né? O Corinthians ele não tem dado muita sorte, não. O Corinthians nos clássicos recentes, aí o Corinthians tem tropeçado. Mas agora tem uma grande chance diante de um Santos desfalcado do Corinthians daí reverter essa situação, mano. Tem ganhado o Santos, hein, defesa, mano? Que isso, gente? Domênico, defesa que nós temos lá. O negócio do Santos é mais bem. Olha, eu acho que, ô Levi, você convenceu até o RG desse placar. Até você, RG, que isso? Não é questão de convencer. É questão de ter consciência. Se é não complicado. Se não mudar, velho, vai fazer o quê? Como que vai resolver? Levi, então vamos lá, deixa o palpite aí. Corinthians e Santos. 2-0. Ué, mas se fosse 3, você não comemora? Porque ele não quer comemorar, então. Ele quer que ele não de 2. Uma coisa é brincadeira, outra coisa é a realidade que ele vê como torcedor. E digo mais, ó, amigão. Ó, se o Corinthians ganhar os dois próximos jogos, que é contra o Santos e contra o Curitiba, o Corinthians assume a ponta do Campeonato Brasileiro. Eu assumo a ponta, Emir. O Corinthians hoje ele tem 7 pontos. Outros, né, está atrás do Grêmio com 10, do Inter com 10. Do Santa Cruz com 8. E com o Santa Cruz com 8. Ó, então, o Inter tem jogo fácil, hein, mano. Corinthians é o quarto, acho que vai ganhar. O Santa Cruz vai pegar. Mas o Inter ganha aqui, ó. O Corinthians é o quarto. O Sport é um clássico também, tá certo? Apesar do Sport estar mal. Pode ser empate aí. Mas acho que o Inter ganha. E o outro do Inter? E o outro é o Palmeiras com o Grêmio. Acho que o Santa Cruz ganha do Sport. E na outra rodada, na sexta rodada. O Santa Cruz vai pegar o Atlético Paranaense no Paraná. O Corinthians pega o Coritiba jogando aqui na Arena. Ó, baba, hein, mano. Tá certo? O nosso querido... Que isso? O Inter vai pegar o Vitória lá. Então, e o Grêmio pega a Ponte Preta. O Inter tem tudo pra fazer 6 pontos aí. Mas é aí que você separa os homens dos meninos. O Grêmio e o Santa Cruz não tem camisa pra segurar a liderança do campeonato, tio. Não tem camisa, mano. Aí o Corinthians tem. Tem, lógico que tem. O atual campeão, Mané. Cara, que... Ô, amigão, manda um abraço pra quem você quiser aí e tchau. Manda um abraço aí pro Benjamin, que eu sou fãzão. Ô, manda um abraço aí. Valeu, velho. Teu fã aí, ó. Um abraço pro mano, pra todo mundo. Obrigado, irmão. Obrigado, velho. Um abraço pro Lucas do Cartola aí, pro pessoal do meu departamento de marketing que eu trabalho lá, o Rafa, o Eric, outro agente. Ô, firmeza. É nóis. Valeu, irmão. Obrigado. Obrigado, meu irmão. Tamo junto aí. Vamos lá. Terceiro ouvinte do Momento Sem Parar. O Sem Parar agora funciona com um único adesivo. É mais tecnologia e muito mais praticidade para sua vida. É pulseira VIP do seu carro. Depois de 2 semanas, toda a comida acabou. E a senhora fome fala com o pica-pau. É. Alô. É maravilhoso isso. Alô. Quem fala? Rodrigo. Rodrigo, tudo bom? Tudo bem, e vocês? Bom, Rodrigo do quê? Rodrigo Alves de Paula. Quantos anos, hein, Rodrigo? Consegui baralho! 2.7. RG 2.7 hoje. É, se fosse no verão, hoje estaríamos olhando e estaria Alves aí fora, mas... Tá, ah, sensacional! Mas aí sim! Eu entendi, né, velho? Bota... Quê? Que burro! Zero! Hoje não é seu dia, hein, gente? Zero? Tá louco, meu placar. Se o cara ganhando, o puxador tá assim... Imagina quando perder, hein? Porra! Oh, e qual que é o bairro? Eu falo do Cooperativa. Oi? Vamos ver se o bem. Peraí, Cooperativa? Ah, aí é que tá. Bairro Cooperativa, só na Grande São Paulo eu conheço 6. Ah, mas fala um. Não, falando sério, mas é... Fala um. Bairro Cooperativa, mas o cara fala Mona Coab. Bom, se for então, se for o fala um deles, o mais conhecido é São Bernardo. E só pra registrar, quem foi, acabou de morar no céu, Araci Balabanian, né? Hoje não, hoje? Morreu sexta. Hã? Não, Araci Balabanian morreu sexta? Tá louco, sexta. Vixe, hoje já tinha visto ontem. Não tinha visto, não. Eu vi a notícia agora, ué. Não, senhor. Ela tava mal. Benjamin, ninguém viu aqui, nem sexta nem sábado, só você. Ontem eu vi na internet. Ela tá, só se ela não tinha morrido, ela tava internada. É, tá louco. Pô, você tá louco? Então, porra. Calma. Eu juro que eu não vi. Mas peraí, Cooperativa onde é? Não é São Bernardo? Nossa. São Bernardo do Campo. Então chupa aí, o frouxo do moto. Que é isso? Ele fez o Benjamin Ninja. E o time, Ganso. Qual que é o time, brother? O Ganso. Coringão. Ah, Corinthians, meu galegão. Galinhada é a tua prima, a tua Ah, prima. Juiz! Ô, juiz! Tá, reunião de galinhas. Tá dormindo, velho. Ah, juiz! Ô, amigão! Oi? Agora ninguém mais segura o Corinthians, hein, mano? Ah, bicho, agora voltou pra realidade, né, velho? Verdade, cara. Agora o mundo tá se assentando. Agora as coisas estão voltando pra onde elas deveriam estar. Mas é verdade. É, era um absurdo o time do Corinthians fora desse G4. Era um absurdo. É verdade. Nenhum time brasileiro merece mais ser campeão brasileiro do que o Corinthians. Eita, por quê? É verdade, agora fazer só a porcada aí pro voltar pro Z4, que tá tudo certo, viu? É. Mas, ô amigão, se você tivesse que apontar os paulistas aqui, favoritos do Campeonato Brasileiro, você aponta o Corinthians e quem mais? Você acha que o São Paulo ou o Palmeiras conseguem chegar aqui perto do G4 ou no próprio G4? Ah, brincadeira à parte, acho que o Parmeirinho acho que deve conseguir chegar no G4 aí. O São Paulo, você não acredita que possa ter força até o final do Campeonato Brasileiro? Ah, eu acho que não. O São Paulo não tem aquela continuidade de jogo, né, meu? Ah, não. É muito volátil. É. Às vezes ganha e do nada perde com um time desse aí, né? É verdade. São Paulo chegou na semifinal da Libertadores e... também não sei como. Ô, amigão, o Tite, ele fez algumas alterações nesse time do Corinthians aí. Você gostou do que o Tite aprontou dentro de campo? Ele liberou um pouco mais o Bruno Henrique agora para fazer a função característica dele, aquela de segundo volante. Ele colocou o Guilherme para fazer a armação do time ali junto com o Marquinhos Gabriel e com o nosso querido Giovanni Augusto. Enfim, você acha que tem que fazer mais alguma modificação? Ou você acha que com o que o Tite já fez até o momento, que tá tudo tranquilo, tá tudo bem? Ah, acho que deveria melhorar no ataque ali, hein, cara? Porque ficar na mão do Luciano ali, eu não sei. O cara ainda não conseguiu se estabilizar, né, depois da contusão lá, né, cara? Olha, cara, tá o Luciano... O Luciano, eu até acho um bom jogador, mas o Luciano também aí tá numa fase aí que ele não consegue fazer gol nem a pau, velho. Luciano, ele tenta, a bola bate no zagueiro adversário, bate melhor, no companheiro. Mas é melhor que o André. Ah, lógico que é, mas mesmo não fazendo gol. Ele tenta, né, mano? Tá melhor do que o André, mas cara. Ele tenta, né, mano? Não, tenta é verdade, mais. Mas tentar é pouco também pra ser o camisa 9 do Corinthians, né, Motinha? Não, mas é verdade. O Luca entrou aí no primeiro lance do Luca, aí no primeiro não, no segundo lance do Luca, ele meteu a caixa, velho. Deu sorte, né? Não, sorte não, o cara subiu no terceiro andar, né, gente? Lance de sorte. O cara parecia o da Maravilha, mano. Ô, gente, mas essa história da Araciba lá banheira... Tem certeza, né? Isso não tem lugar nenhum, velho. Eu tô procurando aqui, não tem isso. Estaria no G1, velho. É minha fonte. Tem um negócio de boato. Sua fonte? Aqui. No boato. Mas é uma fonte aqui, é uma pessoa... É a minha fonte. Ah! Esse site de fofoca que ele lê. Não é site de fofoca. Não é. Mas ele falou meio perpurado. É. É minha fonte. É minha fonte. Mas você tem uma fonte que mas pelo menos no Globo.com tem que dar. Calma, gente. Calma. Nem a Globo tá sabendo. O RG vai dar o furo antes da Globo. Calma, gente. O RG vai dar o furo antes da Globo. Você não deu o furo do avião? Deixa ele dar o furo, né? Eu gostei do. É minha fonte. É, ele fala do Corinthians aí, né? Aqui não acho, não. Nem no G1 tem. Ô, amigão, você prefere a Araci ou você prefere a Hebe? Ah, velho. As duas dão uma briga boa, hein, velho? É, mas você pegava quem se você tivesse que pegar? Puta, mano, né? Pegar, mano, respeita a senhora. Vocês estão loucos. Respeita as vozes, quem fala. As velhas gostam. Essa velha aqui gosta. Mas, ô, amigão, então manda aí seu placar, velho. Corinthians e Santos jogando na Arena agora na quarta-feira. Ah, meu, você bem tradicional aí, uns 2-1, tá bom. Boa, isso aí, mano. Vamos ressuscitar o Coringão aí, porque o negócio é daquele jeito, velho. Olha o site. Tem que aproveitar agora pra poder passar o carro. Olha o site que esse animal leu. Boatos.org. Tá falando que tá morrendo de 11. E a notícia é de 11 de abril. A RG precisa ver certo, né? Tá aqui, ó. Olha, as fontes do RG... Pera. Antes das pedras, quem é que gritou aqui que ela tinha morrido sábado e domingo? Quem foi? Quem é que vai jogar pedra em mim aqui? Quem é? Eu vi uma notícia. Quanto convém? Quem é que vai jogar pedra? Quem? Olha que vergonha. Não, mas eu não falei no ar. Você falou que ela morreu. Você me desmentiu. Você me desmentiu, velho. Porra. Ainda você quis lucrar em cima da notícia do velho. Você falou antes dele. Rodrigo, um abraço. Boa noite. Ora, pai, gostaria de mandar um abraço pra galera aí do... Manda. Cartola também. Pessoal... Tô numa briga boa aí com o pessoal aí. Legal. Mandar chupa Nelson pro BCW, o colega meu que trabalha comigo. Chupa Renan Izikawa também. Nossa. Então tá bom. Falou, cara. Falou, abraço. Valeu, até mais. Tchau. Esse foi o momento sem parar. Agora mudando um pouco de assunto, esse fim de semana, sabe, eu vi, troquei aquelas caixinhas que eu tinha no Sem Parar pelo novo adesivo do Sem Parar. É legal, hein? É, eu continuo com toda a comodidade, tranquilidade que o Sem Parar já tem, mas agora o carro fica mais bacana. Esse pessoal do Sem Parar mandou muito bem, porque agora com o único adesivo você passa por pedágios, estacionamentos e não tem que ficar se preocupando com moedinha, tigre, essas coisas chatas. O nego para lá, fica lá no caixa do pedágio, catando moeda. Nossa, no carro, no chato, bolso, né, pelo amor de Deus. Nossa. E sabe o que é melhor? Vem tudo numa conta só em até 30 dias. Sabe como você faz para trocar o seu Sem Parar caixinha pelo adesivo? Fácil. Vá lá no seu celular, baixa o aplicativo do Sem Parar agora mesmo e encontre a loja mais próxima. Você também pode encontrar no site semparar.com.br. Isso é o Sem Parar. Moderno, está sempre à frente e é uma mão na roda na vida da gente. Sem Parar. Sua vida no seu tempo. Estádio 97. Estádio 97, da Energia 97, que também tem oferecimento da Acer. Presta atenção, amigão. Você sabe que eu sou o GPS Man. Eu conheço essa cidade inteira como a palma da minha mão. E sabe quem também entende de localização? Lógico, a Acer. Os empreendimentos da Acer estão sempre perto das grandes avenidas e estações do metrô. E todo mundo faz questão de ter metrô por perto, não é não? Pô, morar perto de estação de metrô, pô, não tem nada igual. É uma mão na roda. E a Acer tem excelentes oportunidades para quem quer investir também em imóveis comerciais, com toda a estrutura e uma arquitetura inovadora para empresas de diversos tamanhos.

E o jogo de dados do Sem Parar? Ah, ele, Nelson Tadeu. E todos que ligaram ganharam o direito de ir com acompanhante quarta-feira na Overnight, tá? É o happy hour da Overnight com a participação ao vivo do Estádio 97 nessa quarta a partir das 5h30 da tarde. Aí você fala, pô, mas é só pra convidar? Não, não é só pra convidar. Você pode ir lá, né? Tem a entrada, tudo, beleza. Você pode participar também, tá bom? Aí aberta sim ao público. Boa. Tá? Overnight fica na rua Gomes de Carvalho, 799, na Vila Olímpia. Beleza, estamos chegando ao final de mais um Estádio 97. A gente volta amanhã no oferecimento de Bozano, Jeito de Garoto, Cuidado de Homem, BV Financeira. O crédito que você precisa está na BV. Ligue 333-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. Esser construindo com valor. O Estádio 97 também tem oferecimento de Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. E Pizza Hut. Só Pizza Hut? É Pizza Hut. Falou, gente. Boa noite. Tudo de bom. Até amanhã. Tchau. Toda terça no Energia na Noite. Here is the Atlas remix of Armand Van Buuren com a State of Trance. 11 da noite. Energia. São Paulo venceu uma das maiores crises hídricas da história. E isso só foi possível porque a população...